Muito bem, estamos começando o 8º Dreamcast e eu sou o Six e Master Chief é meu pau de óculos. Basta, até no 8 a gente já tá, né, cara? 8º, hein? Na verdade é o 9, né, que tem o podcast, né? Tem que editar, né? Eu sou o Lanzoni e a minha emoção nessa madrugada foi ter assassinado o Salazar, Resident Evil 4. Pouco atrasado, são uns 3 anos. É, são uns 4. Pô, eu tô virando um agora, né? É isso aí, sempre. Jogão, todos. Sou Frajola e hoje vai ter polêmica. Eu sou o Julie e pra mim simulação automobilística é stunts. Muito bem, né? Então, vocês viram hoje, ou não viram, a gente vai falar sobre jogos ruins pra nós, jogos overrated, jogos que todo mundo gosta, menos eu, menos tu, menos vocês. Menos o Frajola. Porque... eu em especial. A gente fala tanto jogo bom, jogo isso, top lista de chefe, top lista de musa, blá, blá, blá, blá, e vamos falar do jogo ruim, jogo chato. É, vamos chutar. Também vamos chutar, vamos falar do jogo que a gente odeia. Talvez o jogo seja bom, mas a gente odeia por algum motivo. Não sei, né? Vamos ver. Ou jogar pra dar risada. Vale a pena só pra ver o quanto é ruim, né? Porque quem não... Se tu não vê o que é ruim, como é que vai saber o que é bom, né, cara? É, mas nem sempre o jogo que a gente vai citar seja ruim pra ti, né? Claro, isso vai que eu disse. É ruim pra mim. Pode ser algum motivo aí, de ódio pessoal. Por isso que vai dar briga. Vai dar briga, vai dar aquela batalha. Vou apanhar hoje, vou apanhar hoje. Eu sentei do lado do Rodrigo, então eu acho que eu vou cuidar. Não, isso aí. Já que eu cansei de ouvir ele falar. Não, depois a gente fala, então. A gente vai pros e-mails e já volta. Aí, o teletransporte. Bom, estamos chegando à nossa segunda leitura de e-mails do Dreamcast. Vamos dar uns recados antes. O primeiro recado é que o nosso próximo Dreamcast vai ser aberto, então gamers não fiquem bravos, porque vai ser um assunto mais abrangente, né? Não vai ser só sobre videogame, mas vai ser um assunto diferente. Então, sei lá, não fiquem bravos com a gente, continuem com a gente. O próximo já vai ser sobre game de novo, é que a gente quer explorar mais outros assuntos pro pessoal conhecer mais. Não, que nem a gente disse, né? A gente vai ficar falando de videogame a vida toda, né? A gente vai falar sobre cultura nerd e o nosso assunto vai ser sobre cultura, né? Porque se ficar só no videogame, a gente parece estar imitando o download, né? Esses assuntos aí, os caras já estão reclamando, eu acho, né? Vamos fazer do que der na telha e deu, né? Só nós não vamos fazer sobre corte e costura, né? Jardinagem também não vai entrar no... Mas então não fiquem bravos, continuem ouvindo. Outro recado, esse é bom, novidade, pintando no ar. A gente tem um colunista certo agora, que é o Thiago Moraes Pinto. Uma vez por mês ele vai escrever pra nós. Eu vou escrever também, com as entrevistas. E outra novidade, veja só, vai ter mais um videocast. Que vai ser no Anime World, se tudo der certo. É, em Porto Alegre. Em Porto Alegre, no evento que vai ocorrer dia 5 de junho. Julho, então o Ivo, que escuta nós, o Gabriel aí. E nós vamos estar lá com ele também. E a galera do anime vai sofrer, porque a gente vai chegar em todo mundo e pentelhar todo mundo. É isso aí. Então, se prepara. Vai se tri. E quem quiser conhecer o Frajola, né, por favor. Né? Por favor, veja o videocast. A gente vai estar vendendo fotos. Fotos do Frajola. E do Lancer. Que ele tá de Yoriagami. Ele vai em Yoriagami. Então... Imaginem a cena. Então, o recado é isso, né? Outra coisa que eu ia falar, que esse cast aqui dos jogos ruins, a gente chamou uns ouvintes aí pra comentar. É, vocês vão ver que é de um modo diferente, porque a gente faz o nosso cast normal e aí entra os ouvintes, né? Que gravaram seus próprios áudios no conforto de sua casa. Eu fiquei triste, muito triste, porque um ouvinte, não é um ouvinte, é um cara que eu sou um grande fã, não me respondeu. Respondeu o e-mail. Nem respondeu o e-mail, não respondeu o Orkut, é de um podcast famoso, sem citar nomes. Não vou citar nomes. É alguém famoso, é falou. Mas eu fiquei muito puto. Tá se achando muito. Subiu a cabeça. Mas tudo bem, deixa quieto. Enfim, primeiro e-mail, Luiz Edvaldo Correia. Olá, seus malucos. Aqui é o Luiz Edvaldo, 30 anos de Jacareí, São Paulo. Escreva para dizer que estou curtindo muito o programa. Como vocês dizem por aí, é trilegal e muito a fuder. Har, har, har. Esse cara deve ser da Player. Ou ele é pirata. Ou ele é pirata ou ele é da Player. Eu já ouço o Depois das 11 podcast e cheguei à conclusão que os podcasts do sul do país são um bando de malucos, etilizados e alcoólicos. Muito obrigado. É, a gente te agradece, e mete mais uma dose em tua homenagem. Isso aí, cara. Não estou criticando, acho que é isso que deixa o programa muito mais sincero. Continue bom trabalho. PS, o Rei Derico com a vinhetinha, morra ceia, seu viadinho. Ah, ele curtiu a vinheta. Curtiu a vinhetinha. Ouvi críticas sobre a vinheta, mas tudo bem. Tudo bem, deixa assim. Críticas construtivas. Vai. E ó, valeu aí, cara. Todo mundo fala isso, que a gente deixa o programa sincero, porque a gente fala qualquer coisa que vem na cabeça. Então tá, Julie, leia os comentários. Então vamos lá, o nosso comentário, vamos ler no podcast sobre musas, né? Esse podcast foi muito delicioso. Muito aí. Legal de fazer. É um dos meus preferidos. É verdade. E a arte ficou bonita. Ficou legal, né? A Orquídea. Peitos. Vou ler um comentário aqui do Márcio Bonafé. Puta que pariu, muito bom o podcast de vocês. Parabéns, já ouvi todos, não me cansa de ouvir o do Mortal Kombat. Esse aí é legal, hein? Os melhores pra mim também. Pra mim, o segundo melhor podcast, só fica atrás do Soundtest. Soundtest é um que eu conheci na Players anos, há vários meses atrás, ano passado. E eu não sei se é do pessoal da Players, mas acho que sim, cara. Muito, então ele continua falando sobre muito melhor que o Nowloading e melhor também que o Jovem Nerd. De novo, valeu. Obrigado, Marco. E esse último das musas tá muito bom. Frajola inteiro tá. Não aguardo pelo vídeo, cara. É, cara, Frajola. O Frajola é um pouco. Tem essa história, tem essa história. Então, o próximo e-mail é do nosso agora colunista. É, palmas. Mandou tanto e-mail que agora é colunista. Bom, povo, meu nome é Thiago, sou programador e moro em Ibiúna, São Paulo. Parabéns pela qualidade crescente do cast. Há muito tempo eu não me vi esperando ansioso um novo episódio de um podcast. O único podcast que me fazia sentir isso era o Nerdcast, que hoje em dia, por sinal, está bem fraquinho. Eu, particularmente, nunca vi graça em mulheres quadradas. Toma aí, cara, devido às limitações gráficas da época. Tipo, Lara Croft e a Jill. Mas usei várias vezes um patch do Tomb Raider que facilitava o jogador a jogar com a Lara Croft sem a parte de cima da roupa por curiosidade. Mas que? Curiosidade, tá bom, Frajola? Tudo bem? Quando o Frajola associar a loira que ele gostava com a moça do Parasite Eve, é absolutamente aceitável. Eu fiz isso com Final Fantasy VIII, quando vi que a Rinoa aparecia com uma guria que eu gostava, eu fiquei maluco, não sosseguei enquanto não comprei o game. Aí, vocês não falaram da Rinoa, ao meu ver ela é uma das personagens mais gatas dos games. É, a gente só citou a Rinoa, cara, porque... Talvez a gente tenha falado mais, mas a edição cortou, né? Talvez a edição cortou, porque a gente falou bem pouco, assim. Porque a gente só falou mais das protagonistas, das heroínas, e depois citou umas bonitinhas, aí. E a Rinoa é verdade, cara, é gata. A Rinoa é a cara que tem no jogo? Não, a Rinoa é do Final Fantasy VIII. Ela é, né? Quer dizer, a roupinha azul lá. Então ali, ó, mais outro apaixonado por uma... Muitas histórias, não, né? Não é só o Frajola, cara. Valeu, Frajola, você não está sozinho, ó. O próximo comentário é do nosso fã 1. Número 1. Gustavo Gutierrez, que ele diz assim. Bom, poderia chamar só Frajola on Fire. Ele fala sobre o nome do podcast, que é música de dentro. O ancião ficou louco. E, cara, muito triste a perca da mão na oitava série. Ó, Frajola, teu coração. Gurizada preocupada com você. Preocupada contigo, hein, cara. Tô curtindo muito o podcast. Os temas bons, conversas fluindo bem e o reconhecimento das vozes tá cada vez mais fácil. Olha, eu acho que as nossas vozes são fáceis de reconhecer. É, eu sou Six. Eu sou o Julie. E daí ele disse que a gente tá de parabéns e tá esperando muito a E3 e o videocast da E3. Que agora já foi pro ar, né? Que agora já foi pro ar, que vocês já viram. Então, isso aí, cara. Então, a E3 foi legal, o videocast foi legal de fazer. Obrigado por... A gente não leu todos os comentários, porque tem uns comentários curtinhos, né? Em todos os e-mails, porque tem uns e-mails. Mandem mais que a gente lê mais. É, mandem comentários também. E vocês que escutam o nosso cast há mais tempo... Mandem pra outras pessoas, cara. É isso aí, ó. Vocês mandem, sério. Chapas, Thiago, Gustavo, Chapas aí. Fãs desde o começo. Se vocês costumam dizer que é melhor que o Nerdcast na Lodge, por favor, então... Divulguem pra nós, dê uma ajuda, cara. Vamos chegar nessa tríplice aí. Vamos chegar, algum imagina, dia imagina, quem sabe chega. Um dia, Nerdcast na Lodge e Dreamcast. Quem sabe, né, um dia. Porque outro cast, não vou mais citar, fiquei com raiva do cara. Não vou falar nomes. Só sobrou um. Não vou falar nomes. Não vou sobrou falar nomes. Sobrou um só. Não vou falar nomes sem citar nomes. E aí... Não, divulguem, gurizada. Isso aí é sério mesmo. Assim, logo a gente vai fazer uma promoção aí. Se a gente conseguir aumentar o número de ouvintes aí, tipo, tu vai fazer uma promoção. É verdade. E misteriosa, promoção misteriosa. Promoção misteriosa. Então tá, gente, já deu nossos recados, continue mandando e-mails, comentários. E agora fica o cast dos jogos ruins pra nós. Então, cara, comenta, a gente quer polêmica nessa merda. A gente quer polêmica. Deu polêmica, né, que você tá louco? Deu. Deu briga. Fogo. E queremos brigas nos comentários também, porque ah, foi triste, gente chorando, gente sem roupa, tu lembra? Gente sem roupa, foi triste. Então tá, a gente se acha na próxima leitura de e-mails do Minecraft. Isso aí, gostado. Mandar e-mail ainda mais. Até mais. Aê, voltando, aê. Não que fechou rápido, o pau ainda. Que legal que foi, né, cara? Muito bom. Maneiro mesmo. Então tá, vamos começar a falar dos jogos que não prestam. Vamos começar, com esses jogos que todo mundo acha ruim, né? Que todo mundo fala, assim. Por exemplo, Superman 64. É, que todo mundo... Anime, né? Eu não sei, cara. Sou eu zero em gamers. Primeiro, vamos falar, né? Além de nós, tem os profissionais que falam mal das coisas, que é o Screw Attack. E o Angry Video Game Nerd. Esse cara manja, então ele fala mal de tudo. Ele pode falar mal de tudo, ele saca o que ele tá falando mal. Faz tu perceber coisas que tu não percebe. Ele é o verdadeiro ancião. Ou enfim, outro, um clássico, né, que todo mundo fala mal, vocês já viram falar. Big Rigs. Já viram falar disso aí? Deve ser tão ruim que eu não conheço. Cara, sério, tem um vídeo no post, vocês vão ver quando vocês ligarem em casa. É um jogo de caminhão, que foi lançado oficialmente pra PC. Foi lançado mesmo por uma produtora. E o jogo é muito tosco. Vou explicar... Não, é um jogo com vários caminhões, assim. Vou explicar só umas coisas pra vocês. Tem tipo uns 5 ou 6 caminhões pra escolher. Se escolhe um, trava o jogo. E é sério, todas cópias. Começa o jogo, o teu oponente não mexe. O caminhão vai e dele fica parado. Ou ele anda às vezes, assim, mas é quase sempre ele fica parado. É tipo aquele jogo do Gugu? Deve ser, cara. Outra coisa, tu não bate em nenhum lugar. Nada. Tem as casas e tu não bate. Sobe todo e qualquer montanha e tu cai fora do cenário e tu continua andando. Detalhe, tem pontes pra tu passar. Tu não passa na ponte. Tu passa por dentro da ponte, tu cai no rio e volta. Quebra de polígono. Os caras liberam umas cotas assim, cara. Cara, você tem que ver. É muito louco. Tu ganha todas as corridas. Todas. Não importa. Pode ficar explodindo 3 horas pra passar, tu ganha. E o último, e todo tal detalhe, ele tem ré infinito. Ré infinita. Ré. Segura apertado ré, ele fica acelerando pra sempre. Começa a... Já ouvi falar. O contador começa a girar. Aí você fica dando tipo pro lado também, né? Porque senão o cenário acaba, né? Fica girando assim, começa a girar muito rápido. Muito. Aí tu para. Meu Deus. O Big Rigs realmente é o pior jogo já feito no mundo. Os caras dizem que é o ET. O ET tem mais sentido que o Big Rig. O ET. Sim. Quem jogou ET no emulador de Atari sabe que é jogo, é ruim, cara. Não tem sentido, mano. Tem que ficar andando com o ET e daí? Tem que achar o telefone em casa? Tem que pegar umas bolinhas, mas ninguém sabe pra que serve. Por isso que o jogo foi enterrado, nevado. Nas lendas, né? Mas é muito tosco, né? E foi o jogo mais caro do Atari, acho que foi gastado. Não, no marketing, não no jogo. Sim, os jogos pornôs do Atari. Falou da outra vez, tá com o Angry Video Game Nerd. Vários jogos do NES, né? Tu vê pelo site do cara. É, que na época, né? Na época, sei lá, né? O pessoal não achava ruim, eu acho. Jogava porque só tinha isso. É, aí que tá. É que nem na época do Super Nintendo e Mega Drive, cara. Os piores jogos estão aí, eu tenho certeza, cara. Como assim? Cara, os piores... Porque tinha muito... Tipo, não era que nem hoje em dia que lança 10 jogos. Cool Spot. Tinha 2, 3 só. Assim. Pepsi Man do PlayStation. Uau! Mas o quê? Puxem aí. Qualquer adaptação de Play filme... Também tinha muito ruim. Mortal Kombat do Play 1. Vai tomar no cu. Ou é o 2 que tem os load infinito, né? Não, a adaptação de filme tá louco, né? Não tem um jogo que sai... Tem alguns, né? Pouco. Tinha o Batman. Pouco. Tem, olha, tem até o Screw Attack dessa semana, né? Que é o top 10 de melhores adaptações de filmes. E o outro podcast, o For Games, lá do nosso ouvinte, também fala disso. Adaptações legais. E jogo ruim, deixa eu pensar. Esses aí são os clássicos, né? Esses são que todo Superman, mundo lembra. Esse aí, o ET. Que todo mundo lembra quando fala Superman e ET. Esse aí eu nem conhecia. O jogo do Brasil, Big Brother. Big Brother. Show do Milhão. Bah, pra Mega Drive. O Show do Milhão é bom, cara. Não fala mal. Eu tinha esse CD ruim. O Show do Milhão ainda, de Mega Drive, tu ia jogando assim, de repente do nada, assim, como as perguntas eram aleatórias, vinha uma pergunta em inglês. Yeah. Are you sure that you're gonna... The books on the table? Yes, no. Yes, no, universitários. As cartas. Então, Game, tá. Shark. Game Shark. Game Shark. Game Shark. Game Shark. O do Game Shark. Então tá, Frajola, tu começa. Vamos por essa ordem. Frajola, Rodrigo, Julie e eu. Vai lá, Frajola. Primeiro jogo. Vai primeiro apanhar. Jogo foi pra PC, né? Que o Six me chamou pra ir na casa dele, eu não tinha PC ainda. E ele, meu Deus, era muito bom, que não sei o quê. Eu construí minha família, tenho meu namorado. Tem meu namorado. Vem ver meu namorado, Cirilo. Eu, mano, que é isso? Vamos lá ver, vamos lá ver. Era um jogo The Sims, né? O primeiro. O quê? Cara, eu vi aquilo lá, cara. Ele me falou um mês inteiro pra mim ir na casa dele. Eu fui lá pra ver aquilo lá, cara. Que nojo. Era casinha de boneca aquilo lá, cara. Eu odeio até hoje aquilo lá. Ele tá com trauma porque ele era cobaia no jogo The Sims, por isso. Não, acho que o namorado do Six era o Frajolão. Não. Mas era neguinho? Era o Cirilo neguinho? Era um negão, cara. Como é que era o nome da família? Não lembro, mas tinha. Batia o nome da família, cara. Mas era muito grotesco. Que vem junto. Com o jogo, ele, cara, vinha lá e beijava, aparecia um coraçãozinho na cabeça, né? Família Caixão. Meu Deus. Cirilo, cara. Caixão. Sem comentário. Tinha todo... Oh, na época era legal esse jogo. Ah, na época não foi alto lance, cara. Foi alta sacada, né? Mas era... Não, sim, não, mas era casinha de boneca não, isso. Mas não existia isso na época, tu lembra? Era, uau, oh, The Sims, tu pode matar, cara, o vizinho enterrado no quintal. Sim, uau. City, ainda eu consegui jogar um pouquinho, mas The Sims... Ah, City é bom, Sim City é bom. Não, não, pá, pera aí, agora tu quer briga. Não. City é bom. Não tô criticando Sim City. Mas o problema é com Sims, jogo de guria, né? Toda guria gosta de Sims. Eu vou contar, o Rodrigo tá baixando 3. É o cara que baixa o 3 aqui. Eu tô baixando 3. Quem vem dizer que vai, não, que é pra Dani? Eu sei. É pra mim, Dani. É pra mim, vou fazer tua família. É pra Lude Beito? É pra Lude Beito? Vai, eu. Pior que eu cheguei essa semana, perguntei pra uma amiga minha que assiste a séries e tal. O que tu tá assistindo agora? O que tu tá assistindo, Yalice? Não tô assistindo nada, tô jogando The Sims 3. O quê? The Sims 3? Como assim? Tu baixou da onde? Eu não baixei, eu comprei o jogo original. Hã? Ah? É. Sim, tu sim, comprou? Sim, uma amiga Natália também comprou. Eu falei, bah, The Sims 3, H2O, o Rodrigo tá baixando. Ah, mas a minha amiga já comprou o jogo. Quem compra jogo de PC ainda, gente? Olha só. Se você compra jogos de PC, você é um vencedor. Parabéns, você não usa drogas. Obrigado, palmas. Olha só, eu tenho uma história minha. Eu não tinha PC ainda. E eu, quando era bem amigo do Bruno de Mello, eu ia todos os dias na casa dele. E jogar The Sims. Isso é. Ah, eu não tenho nada contra, viu? Mas o pior... Pior que na época todo mundo era viciado nesse jogo. Não, é incrível. Tu saía na rua e encontrava. E tu fez o que hoje? Ah, fiquei jogando The Sims. Tu viu aquela expansão lá, Superstar? Pior não sei que. O quê. Ah, expansões legais. E 500 expansões. Mas é pra falar mal do jogo. Eu tô falando bem, Frajola. É verdade. Eu vou falar um pouquinho aqui, ó. Um dos maiores meus traumas de jogos e videogame foi no The Sims, né? Um. Morreu. Porque a minha família namorado. Tava trimassa, fudei, minha mulher prendeu no sofá. Ela aprendeu, ela não saía. Cima, e ela, cara, morreu, e eu fali, e não tinha o que fazer. Load game, né? Sim, não, quebra de polígono. Tipo, eu tentava mexer, não dava. Ela vinha junto com o cara, mó legal quando eu tava lá jogando, e de repente pegava fogo as panelas. E tu, ô, eu chamava o bombeiro, cara, e o bombeiro, e pizzaria. E o Six se emocionava mostrando aquilo. Olha, lá. Que tapa de nojo aquilo lá. Cara, tu podia estar namorando. Tu odiou o jogo, né? Eu odiei. Máximo The Sims, jogos, The Sims pra Jola. Mas escuta, mas tinha jogos, não sei, tinha a expansão original dos jogos, que eu sei que eu comprava carro, assim, conseguia, baixava na internet. Sim, mas daí o lance de baixar na internet de Sims é que tinha no site da EA mesmo. Sim. Tu podia baixar mil e uma coisas. Sim, eu baixei roupa de Wolverine, Spider-Man, Cavaleiros do Zodíaco. Sim, eu fiz de tudo. Vou jogar o 3 agora. Mas enfim, 13. Fala aí. Então, tu não ficou sabendo do The Sims Online, né? Que foi um fracasso. Teve? The Sims 1, 2 ou 3 vendem que nem água, né? Acho que o jogo que mais vende é uma das maiores franquias da EA. Do Will Wright, né? Que saiu fora agora da Microsoft, né? Pois é, fudeu o cu do da Microsoft, não, do quê? Da EA. Maxis, né? Maxis que eu não sei, o Will Wright saiu da Maxis ou da EA ou da Microsoft? Cara, sei, saiu o The Sims até pra Cubo, cara. Ele saiu de algum lugar, ele saiu de algum lugar. Tem pra Cubo? Sim, saiu o The Sims pra tudo que é videogame depois. Tem pra Game Boy Advance, velho. Tem pra celular. Não, esses aí eu concordo que são uma merda, né? Aquele The Play 2 que o André tinha, por favor. Que jogo ruim, cara. Aquele Urbs. A minha prima jogava aquilo lá. Sims, Urbs. É. Ah, e uma coisa engraçada de Sims, que eles tinham uma linguagem muito engraçada. Tamilashi, É, a linguagem dele. Que loucuras. Por isso que eu gosto de Final Fantasy. Final Fantasy bota a legendinha com o balãozinho lá e deu. Não Catamari tem... é jogão. Catamari é jogão. Catamari falou mal de Catamari, vai perder cabeça. Cara, eu esqueci de botar esse negócio na lista, cara. O Catamari é jogão. Apesar que eu não joguei, tem que jogar pra falar mal. É verdade. Parabéns, Fajora. Um cavaleiro. Meninas, Fajora é um cavalheiro. Tá, e mais o que eu ia falar do The Sims? Tá, os expansantes do Rui. Né? Tá, e o The 3? Vai dizer que o The Sims 3 também eles falam essa linguagem tosca. Ah, quem jogou, acho que... É uma coisa do jogo, né, cara? Que nem mas é que tá evoluindo, olha, deviam botar todo mundo online no mundo, assim, e jogar The Sims, sabe? Será que não é assim, cara? Eu não sei. Tu que tá baixando o jogo, tá, deveria não, saber. Abaixando ou não jogando? Isso. Eu lembro uma vez que no The Sims, tipo, tu podia ter tua casa, o teu vizinho, tipo, podia ser o Rodrigo, por exemplo. Aí, quando tava online, trocava informação e... Mas tu não podia interagir um pouco. Ô, pessoal, pois pessoal, é, é que tá pessoal. O problema. Vamos comprar um bagulho. Ô, vamos trocar de assunto e já tô me tapando de nojo. Já tô me nojando. Casa de boneca. Próximo game ruim? Eu já falei antes dele, né? Mortal Kombat 2, adaptação pro Play 1. Tu vai lá jogar bem feliz, Mortal Kombat pra Play 1. Beleza. Bah, 32 bits CD. Tá, aí tu já desconfia quem tem o CD pirata, né? Porque o original é tudo preto embaixo, então não dá pra ver. Quem tem o CD pirata, vê lá, mal e mal gravado, que 60, 70 mega. 50 mega. Bom, o jogo deve ser tri-leve, né? Tu vai jogar o jogo, cara, só não tem load na CG inicial, porque o resto tem load em tudo. Tu tá lá jogando com o Shang Tsung, tu vai morfar, por exemplo, pro Kano, load. Ah, é verdade. Aí tu vira o Kano. Vai dar o especial, não tem o loading. Tá, é um exemplo. É um exemplo. Aí, finishing, loading. Vai dar o final. Não, dá loading pra toda e qualquer fala, sabe? Tipo assim, Johnny Cage, wins. Aí, quantos pontos? Problema com o áudio. Round, one, fight. Pra tudo não, dá loading. O problema com o áudio é tudo mid, né? Não tem nada wave. Cara, eles pensaram, eles esqueceram que é um PlayStation 1. CD, músicas, os loadings, cara. A memória RAM do videogame, que é baixa, permitia o jogo não ter loading, cara. Era por essas coisas que no início... Foi uma adaptação direta, né? Foi uma adaptação, o pessoal pensou, Mortal 2, jogo que faz sucesso. Vamos botar no Play 1, vai cara, vender que nem água, já que tá cheio de cara, Play 1. Cara, é tão ruim o jogo que eu custei acreditar que foi a produtora que fez. Eu pensei que foi um fã, cara, eu que também adaptou. Achei que era um fã, Eu cara. Também pensei que foi um fã que fez. Na época que tu tinha baixado, o pessoal baixou o jogo. Ah, alguém, no mínimo, passou o jogo, sabe, pra jogar, pra rodar no Play. E não, cara, foi a... E tem um site lá que tu busca informação sobre jogos e diz que foi lançado mesmo pela Clark. 94, ah, 95. É, foi bem depois, saca? É, foi bem depois. Foi bem depois. É, jogamos, Mortal 2, olha... É o melhor uma adaptação. Só que pra Play 1, cara, passe muito longe dele. Eu nunca vi tantos loading times em toda a minha vida. É, e por enquanto meu jogo ruim é esse, mas terão outros que eu vou apanhar. Próximo. Então, continuando na luta aqui, né? Esse também sempre figura nas listas, os piores jogos. Mas eu vou primeiro explicar como era na época. Talvez, você, acho que vocês também eram assim. Na época do Super NES, do Mega Drive, tu não tinha muita opção. Porque nós morávamos em Carlos Barbosa, cidade pequena. Pra comprar um jogo tinha que ir numa cidade grande, né? Porto Alegre. Pra alugar tinha que ir numa outra cidade. É. Tinha 20, 30 jogos e nós tínhamos que jogar aqueles aí. Ruim ou bom, não era. Então, muitos jogos a gente se obrigou a jogar. Os meus dois que eu vou citar é meio que... Foi obrigado porque, tipo, eu já tinha jogado todos os outros, já tinha virado, sabe? É o que ele estava. Então, o meu primeiro é um clássico, Pit Fighter. Ah, ai, ai, ai. Ó, eu vou... Esse jogo não merece palavras. A versão de Super NES... A de Flipperama também é uma merda, é tudo uma merda. A PC é uma merda, tudo uma merda. Que é produtora? Atari. Atari na época das drogas, hein? É. Aí, Pit Fighter, um jogo de luta, luta arena, luta de rua, assim, com personagens digitalizados, estava na moda na época. Sim, foi 91. Não sei o quê. Mas tinha os lances digitalizados, né? Sim. Do Sega CD. Daí, alto, trifoda, não sei o quê, vamos ver. Aí, Pit Fighter, ouvi falar nas revistas e não sei o quê, me emocionei. Aí, chegou pra Super NES, filha da puta, vou jogar essa merda. Cheguei feliz em casa, botei o jogo, liguei. Ué, não tá saindo som. Pera aí, vamos ver mais pra frente. Só aparece Pit Fighter e tal. Vamos ver aqui. Ah, escolha do jogador. Cima pra baixo, nada. Lado pro outro, nada. Ué, como é que escolhe o jogador? Apertando Select. Começa aí. Aí selecionei, tinha três carinhas. Joinha, ele fez joinha. Três carinhas. Buzz, o Fartinha, o Tai, que era um negão foda, kickboxer. O Kato era muito ruim. Aí tu pega, escolhe, aí tem todos, né? Quanto pesa e tal. Bah, quer foder. Super NES. Aí eu, ah, claro, vou pegar o Tai, né? Que é o melhor. Aí eu aperto o botão pra escolher. Aí eu percebo que tem som. Ou seja, do início até a escolha do jogador não tem nenhum som. Nenhum som. Nem música. Aí tu aperta o botão e escuta. Só isso. E uma animação muito tosca das imagens. Aí começa o jogo, uma MIDI, nível Master System, assim. Uma coisa muito ridícula, assim, a música. E aí tu olha, assim, a animação muito tosca, o público era um morrão, saca? Tipo, e tu era um personagem pequeno, idiota, que não conseguia se mexer, e o controle era uma merda. E outro personagem era, tipo, um carrasco, assim, de preto, muito podre. E aí tu apertava, só ficava apertando um botão e tu ganhava. Era uma merda aquela bosta, ó. Pera, e como é que tu vira o jogo? Matando três caras, só? Eu não lembro, Não, não jogou, né? Não conseguiu jogar mais. Não conseguia jogar muito. Eu lembro que chegava numa mulher e eu sempre morria. Vai, era uma merda, e o público... Nada, eu tava jogando, o público vinha lá e te dava um negócio. Tem uma fase, né? Tem só uma fase esse jogo. Sim, tem só um cenário. Só um cenário e dá pra te pegar cadeira ou não? Não, só no flipper dá pra fazer. Ah, só no flipper. O Super NES só luta. Sem falar que tem um botão que pula, né? Que é isso, alguma coisa que eu até hoje odeio no jogo de luta, que não tem a ver com pick-up. E era muito podre. Jogabilidade era uma merda, né? Tu apertava o botão e ele obedecia meia hora, depois tudo. Aí depois, quando tu finalmente conseguia vencer do cara, tu percebia o que era sobre o jogo. Ganhar dinheiro. Aí aparecia tu com uma pose de machinho em cima de uma empilhadeira e levantando. E basicamente, isso, trocando os personagens, era o jogo. Só. Pit Fighter vai cagar. Você acabou de ganhar R$500. Minha vez, o pessoal vai ficar brabo ou não. Um Real Tournament. O quê? Peraí. Nani? Nani? O que tem começar. Um real? Um real? Tu quer uma nota de um real? Pô, tem que botar de dinheiro, tá assim, ó. Round one, fight! Foi tri. Tem dois, cinco real pra tu fechar essa boca aí. Cara, aqui, um Real 1 é legal. Mas como? Ah, eu vou falar, depois tu te defende. Um é legal. O 2 eu não joguei, mas deve ser bom. Porque é um jogo de passar de fase. Tá, tornamento. Passar de fase, ok? Quake 1 é legal. Quake 2 é muito bom. Quake Arena, que bomba. Daí vamos começar. Viu? O cara tá louqueando. Qual é a moral de tu jogar um jogo... Tu tem que só pular aqueles pulos idiota, aquelas armas mais grotescas, idiota. Bah, é ridículo ainda. Aqueles pulos. É, os caras, em vez de ficar mirando os caras pulam pulando. Reto, eles pulam reto, eles não pulam. Vamos pular. É, a gravidade é outro planeta? CS é mais legal que esses jogos. Ah, CS eu cago em cima. Qual é a moral daquele. É outro planeta. Olha as armas que é. A arma. Meu, é uma TV, uma arma é uma TV que tu atira plasma verde. Mas que jogo. Mas que é isso? Isso aí pra criança de 5 anos se emocionar. Ô, oh, minha TV de plasma verde atirando. Ô, vai, oh, mãe, compra uma TV de plasma, mãe. A TV foi copiada de mim de atirar. É verdade. Cara, eu jogo... Oh, eu conheço muita gente que joga isso e ganha dinheiro com esse jogo. Mas qual é a... E daí um dia eu fui lá no Frajola, tá, vamos dar uma chance pro jogo. Ele ficou 3 horas trocando personagem. Era um monstrinho verde, ou um monstrinho com os braços gigantescos, ou o Master Chief, ou não sei mais o que. Mas que é isso, cara? Mas que jogo tosco. Cara, o Real 3, cara, o enzime dele. É, o enzime. Qual é a engine do jogo? Me fala. Até a Square comprou e eu... A própria Unreal, viu? Tá, mas aí é só tiro pra um lado. Sei lá, mas é um estilo de jogo, cara. Tu quer jogar multiplayer, joga Perfect Dark. Bom. Quer jogar multiplayer, joga GoldenEye. Bom. Quer jogar multiplayer assim no jogo? Joga esses jogos mais... Mas, agora deixa eu... Até CS é melhor, cara, mas trocando não em miúdos. Não é melhor. A Unreal Engine não tem nada a ver... Só tem o mesmo nome do jogo, só que é uma produtora independente. Se não fosse dado o jogo, eles nunca iam... Não, aí que tá. Essas... Então, a engine do jogo, ela é criada pelo Unreal, o pessoal do Unreal, saca? Então eles vendem pros outros. O lance do Unreal, o primeiro, o dois e tal, foi que ele criou um negócio totalmente novo em gráfico. Aí os compraram. Aí, cara, então me diz por que o jogo é bom. Qual é a moral de tu sentar no computador, em vez de jogar um jogo com história, alguma coisa legal, ficar matando um monte de palhaço via internet, assim, oh, headshot. Explode 10 pedaços e o cara nasce de novo. Vamos lá. É um estilo de jogo, cara. Que eu odeio. Matar, tu entra numa arena pra se matar. O Six odeia. Odeio, cara. Eu sei que o Juca, que, não sei se ele escuta, ele gosta, o Marquinhos também escuta, gosta. É, eu tenho pena, porque esse jogo é terrível. Sério, eu acho que é só vocês dois que não gostam. Tá, ele. Então sou eu no mundo. Se alguém, por favor, não gostar de Unreal Tournament, Quake 3 Arena, por favor, comentem. tá. Me apoie nessa. Eu não sou não. Fã, mas agora Quake 3. Ah, eu dou. Tá, tudo bem, é a opção dele. Tem cara que dá o cu, é a opção dele. Tu quer não gostar? Tudo não, bem. Eu quero que eu gosto do pessoal que gosta e joga pra valer, vai naqueles torneios, joga e ganha dinheiro. Não, eu não dá. Eu tentei e não consegui. Não te vai. Não vai, não desce, não adianta. Mas tudo bem, né? Eu não gosto, pronto. É gosto, falei. Gosto. É gosto. Vou dar uma desculpa. Vou dar uma desculpa. Vou dar uma chance. Não, eu tenho cara de desculpa. Então tá, agora o nosso ouvinte vai falar aí o primeiro jogo que ele não gosta. E aí, bande puto do Dreamcast. Aqui é o Gordo. E o que falar sobre os piores jogos já produzidos, feitos, jogados e geralmente esquecidos da história dos games? Bom, um jogo que eu achei ruim, mas ruim, é o famoso Sonic R. O que é Sonic R? Um jogo de corrida do Sonic. Ah, que bacana, com cars, tipo Mario Kart, com carrinhos. Não, é um jogo de corrida tipo nas Olimpíadas. Um pé depois do outro. Ah, o Sonic é um corredor, isso é uma ideia interessante, pode sair um bom jogo. Não pode ser um bom jogo. Cara, eles erraram em tudo nesse jogo. Não, mentira, os gráficos são bonitos, mas não se enganem pelos gráficos. Primeiro, os controles. São uma bosta. Uma bosta, uma bosta. Tu não vira pro lado nenhum, o Sonic só corre em linha reta e bate na parede pra fazer as curvas, né? Se tu tentar fazer a curva direito, tu não faz nunca. É ridículo. E outra coisa, a trilha sonora. Cara, aquele techno remix do remix do remix, ultra fag bicha, não tem, tipo. É ouvir a música e dar o cu por aí, porque, bah, é ridículo. Pior jogo disparado. Concorda, Tiwi? Isso aí, Tiwi. As coisas interessantes dos jogos ruins não é o jogo ser ruim ou não. Questão de gosto, né? Porque tem muitos jogos que as pessoas amam e outras odeiam. É o exemplo de Final Fantasy, que a maioria da galera ama, mas o Fuka odeia. Mas tem outro caso, que é o meu caso, por exemplo, Winning Eleven. Todo mundo adora jogar Winning Eleven, reunir a galera e fazer disputas. Mas, cara, eu acho um jogo muito ruim, sem graça. Um jogo que tem que jogar muito sério, assim, muito certo. Não é divertido. Muito mais International Superstar Soccer. Então a qualidade do jogo se adequa muito ao estilo do jogador, né? Se a pessoa não for uma pessoa habilidosa com o joystick, vai achar um jogo de luta um jogo mais sem graça. Mas um jogo de estratégia, se ela for melhor, ela vai. E ela se der bem, ela vai gostar mais de jogar, vai achar um jogo muito mais excelente. Já uma pessoa que tem habilidade com o joystick e jogue mais rápido, gosta de jogos de luta, jogos de ação, pode não curtir muito um adventure, que tenha muitos puzzles, porque vai achar o jogo muito chato, vai achar que tem que parar demais. Tem que ir pra um lado, tem que ir pro outro. Já o Frajola, se o jogo não tiver códigos do Game Shark, ele não curte. Bom, galera. Muito obrigado, era isso aí, eu vou me despedindo. Foi um prazer participar de mais este Dreamcast. Um beijo a todos. Tio, e alguma palavra final? Então o Tio também se despede. Até o próximo. Valeu, Dreamcast. Pra mim, agora o segundo jogo também é pra PC. Eu joguei pra PC e pra Play 1 e pra 64. E todos eles são incrivelmente horríveis, né? O gráfico, tu não consegue distinguir o que é inimigo, que é uma parede, uma árvore. Axen. Nossa senhora. Na época era clássico, hein? Na época da tua avó, talvez, porque na minha época não era. Então é, na época do Frajola. Uma vírgula, que é isso? Isso, tu lembra que aqui em Barbosa só tinha esse jogo pra alugar e Golden... Não, esse jogo... E Star Wars Shadows of the Empire, né? É, sim. É que assim, ó. Daí o cara ou alugava Star Wars ou alugava Axie. Sabe que a época quando eu comprei o Play 1, ele se emocionou quando eu jogou o Play 1, né? E eu me emocionei quando eu vi GoldenEye e o Mario, né? Tanto que eu fui a Porto Alegre e comprei o 64, só que eu queria o GoldenEye ou o Mario, e não tinha. E o cara disse, não, cara, leva Axiom, que Axiom... É jogão. Cara, é jogão, dá pra jogar em 4, é muito bom. Tinha um mage lá, sei lá o que é, com um cajado lá. É, E ele fez alta propaganda do jogo. Beleza, comprei, levei. É, na época, né? Id Software, né? Era a época do Quake 2, acho. Não, 1. Então, Quake 1, época do Doom ainda, né? O Quake 1 até eu joguei. Mas o Axiom 2, o Axiom 2 quando saiu, era os melhores gráficos que existia na época. Aí foi o primeiro jogo que eu joguei do Axiom, foi pra 64, né? E eu cheguei em casa, botei pra jogar eu e o Diogo, em 2, cara. Era muito horrível, cara. Eu não conseguia distinguir o que era inimigo. Aí... eu passei depois pro Play 1. Play 1 conseguiu ficar pior. Era pior, porque o loading demorava muito. Era... ô, louco, meu! Era... mas por que tu jogou do Play 1 se tu achou do 64 uma merda? Não, porque na revista falava que, assim como eu vi do Quake 2, que a versão de Play 1 era melhor. E eu queria jogar um jogo em primeira pessoa. A revista diz que Superman ia ser uma nova inovação pro Nintendo 64. Para! Sim. E eu embarquei no The Play 1. Aí um ano depois. Aí depois, sei lá quanto tempo depois, eu comprei o PC. Aí eu queria jogar um jogo em primeira pessoa, eu não tinha jogado. Adivinha? Comprei, vou dar mais uma chance. Vou cagar pela terceira vez. É, vou arriscar a terceira. Vou pedir as cartas agora. Por isso que ele tá na lista, né? Aí eu comprei aquelas revistas que vem em jogo brinde, né? Beleza, vou instalei, beleza, olhei. Era tudo a mesma merda, não mudou nada. A revista falava gráficos inovador, não sei o que, inovador, o cu da... E a jogabilidade era ruim, né? É. Era a mesa do Doom 1, do Quake 1, que já tava ultrapassado, né? Depois, no 2 o cara pulava. Daí. Não, pera, no 1 pulava. Pulava, era um dos primeiros que pulava. Pulava porque eu caí do lugar e fiquei puto. Tinha um lance também que não dava pra meio que pra... tipo, tu tinha 4 armas e deu, né? É. Era um negócio assim, tipo... É, a não ser o mágico que tu pegava umas magias loucas, tu transformava teu inimigo num porco. Mas eu lembro que nós jogamos, pelo menos um... jogamos 5 horas de multiplayer direto do sim jogo. Só que nós pegamos lá, vamos jogar pra ver o multiplayer, já que isso é o que me restava, né? Era o que restava, vamos jogar então, porque era o único jogo que eu tinha, né? Ah, que terrível. Pensa a tristeza da época antes de internet, gurizada. Nós tínhamos que jogar o que restava, sabe? Hoje em dia tu tem tudo, o cara não joga agora, né? Vocês ficam dando a bundinha no CS aí, terminando o namoro no CS, vão cagar. É isso aí. Eu vou falar agora no First Shooter. First Person Shooter. Assim, ó. De tirinho. A gurizada faz um hype tremendo em cima desse jogo. Todo mundo gosta dele, menos eu. Eu botei as mãos nele no Xbox 360. E sério mesmo, eu achei a mesma merda de House of Dead. A mesma merda de todos esses jogos de matar zumbi. Senhoras e senhores, estou falando do Left 4 Dead. Quer morrer, né, cara? Quer morrer muito. Não, explique. Tá, enfim, para começar, o jogo é da Valve, né? Isso. E eu fui em Garibaldi no meu amigo anãozinho lá, o Rogério, dono da Maré Vermelha. Ele disse assim: pá, cara, tem um jogo que tu vai achar muito triste, todo mundo gosta. Daí eu tinha testado dois, o Resident Evil 5 e ele. Eu pensei, bah, deve ser trimassa, vi a animação principal, não sei o quê. Tá, aí eu fui jogar o Left. Cara, é zilhões e zilhões de zumbis que correm, que faz o diabo. É extermínio. Tu tá em 4, tu zumbi, mata, cara. Eu dou tiro nos meus amigos e eles não morrem. Isso que eu acho bizarro, eu apontei na cabeça, que é cooperativo, 4 pessoas, acertei num deles e não morre, cara. Que eles... é opção, tem adamantium. Sim, é só... por isso que eu acho o jogo ruim. Eu não acho graça no jogo, cara. Eu não acho isso. Que tu deu um tiro no teu amigo e ele não morreu. Não, calma, tem mais coisa. Eu confio na Valve, confio na Valve. Aí eu tô descendo lá da casa, explode, pega fogo, não se sabe porquê, e entra zumbi, cara. Um monte de zumbi correndo, 10, 20. Tá, beleza, eu pensei, bah, tô livre daqueles filhos da puta, vai aparecer mais inimigos. E é só zumbi o jogo inteiro. Saio mas pra fora da casa. Mas é o jogo, cara, é o mundo acabando por causa do zumbi. Cara, extermínio. É o Locaço Zumbi. Locaço Zumbi. Os Locaço Zumbi. Tu assistiu o Extermínio? Assisti, mas eu não gosto do estilo. Eu não gosto, acabou. Tu prefere aqueles zumbis toscos do Resident Evil, né? Prefiro. Aqueles caminhos e tu pode desviar, fazer a rodinha ao redor deles, sentar na cadeira e eles... Tá, então se é pra fazer bicho potente, não chama eles de zumbi, né? Faz super humano, coisa assim. Mas, cara, zumbi... aí que tá. Tu jogou? A minha noção de zumbi é tipo... É, aquele clássico Jorge Romero, né? Clássico, exatamente. O lerdo que só quer sangue e tal. Não, tu não quer zumbi extermínio super potente aqui, ó. Não, eu não quero. Eu vou jogar X-Men, Wolverine e mato os mutantes. Se é o exemplo. A história é boa, a história verdade, tem... Não, não tem história Left 4 Dead. Ah, vou matar zumbi. A história do Left... Tem história, que eu não sei direito, mas eu acho que o lance é tu sobreviver ao holocausto zumbi. Na verdade, tu nem sobrevive, na verdade, né? Quanto tempo tu consegue durar? Sabe por que eu não gosto do Left 4 Dead também? Porque vai acontecer um dia. Oh. Imagina que eu vou pegar minha eu já tenho a minha camisa do protocolo Blue Red. Não, escuta, sabe? Porque eu tenho trauma de um outro jogo ruim, que é Resident Evil Survivor. Eu acho que é por isso que eu não consigo gostar do jogo. É, mas isso aí não dá. Eu peguei trauma, é muito ruim. Tipo, eu não aguentei jogar 5 minutos do Left 4 Dead, porque eu pensei, bah, é a mesma merda do Resident Evil Survivor. Então, pra mim, é um jogo ruim, não tem graça, cara. A minha opinião, o jogo é ruim, eu não gosto do tipo do jogo. Simplesmente isso, não tem explicar. Mas aí que tá o problema. Você tem o Left 4 Dead, sabe que Gun Survivor, Dark Side Chronicles, aí tem, é tipo o Virtua Cop, né? Tu tem um caminho pré-destinado. Por isso que eu joguei Virtua Cop. É aí que tu tem esses joguinhos que tem tudo, mas o Left 4 Dead, não, tu que tá controlando. Não, aí tu controla, beleza. Pelo menos isso. Eu não acho graça, cara. O ódio percorre. Bom, eu não joguei o jogo, não tenho uma opinião. Eu não cheguei a jogar todo ele, mas não é tipo de missão, né? Não, é só tu sobreviver. Tá, pois é, aí que tá. Eu sou um cara assim, eu prefiro jogar jogo com história ou jogo de carro. E se eu quero jogar pra passar tempo, eu não tenho saco pra jogar Left 4 Dead. Eu jogo tipo Virtua Tennis, por exemplo. Ou um Real Tournament. Não, o Real Tournament também não. Ah, bom. Sonic Drift. Mas tu não gosta, né? Jogo Quake 3 Arena. Foi legal por causa do online, né? Desse modo online. Aí tu não jogou também, não, mas que... nem adianta. É, cara, cara, eu não gostei do jogo. Eu fui com a cara do jogo, simplesmente. É o trauma do Resident Evil Survivor. Não, até entendo o teu ponto de explicar a história. Por que aconteceu esse holocausto? Por que, que só sobrou 4? Por que não sobrou mais? Porque aí que tá. Mas não, a Valve fez esse negócio aí pra passar tempo. Então, aí que tá. E se eu quero passar tempo, eu vou jogar Grid ou Virtua Tennis. Eu não tenho saco de ficar toda hora dando tiro. Eu não gosto. E acabou. Entre nós quatro, acho que a coisa que tu mais odeia é dar tiro, né? Todo mundo não gosta. Não, o Frajola curto. Eu só não gosto. Por que tu não gosta do Real Tournament? Tem milhões de pessoas que gostam. Olha, eu odeio o Real Tournament. Aí que tá, cada um tem a sua opinião. Todo mundo ficou. Eu acho. Eu não gosto de CS. Quem gosta de CS é Coca no Ipim. Ah, legal, para. CS é gay pra caralho. É muita Coca no Ipim. Vai cagar, gurizada de merda. Gurizada de merda foi criada. CS não sabe nem o que é jogo. Tu dá Mario Bros 1 pros caras. Os caras. Ai, olha que gráfico feio. Vai tomar no cu. Quake 3. Eu sou mais Quake 3, eu não sei porque. Mas então, tá estragando a geração, velho. Essa geração que dá o cu pra Dead Space e reclama dos outros jogos. E é tri bom o gráfico. Mas eles dão. Vai tomar no cu, eu acho muito bom. E o jogo é tri velho, cara. Pior é os caras que são da velha geração e ficam dando o cu pra esse jogo aí também, tá? Foi pra ti, assim. Tá, próximo. Então, o próximo jogo que eu vou falar, fora um pouco do CS que eu falei, né, mas não preciso falar muito. Que é gay pra caralho. Tá, tu odeia CS. Vai, eu odeio CS. Fala. Eu tentei jogar, mas não... O outro que eu... Esse aqui não tem nada a ver com o que a gente tava falando, que talvez vocês lembrem. É um também de Super NES, Dragon's Lair. Vocês lembram desse jogo? Cara, Dragon's Lair... Eu gosto desse jogo, cara. Era trimel. Tá, deixa eu te explicar por quê. O jogo começa com uma música chata, o gráfico podre, e o jogo não foi novo, foi... 94 por aí, eu tinha coisa boa ali. Esse é o primeiro pra PC, se não me engano. Esse jogo tinha muitas versões, só que eu tô falando da versão Super NES, que é muito ruim. Pelo que eu sei, a versão original era tipo um cinemático, assim. Era um filme que tu escolhia o que fazer, sabe? Isso. E daí era filme mesmo, assim. Só que a versão Super NES era pra ser plataforma. Só que aí começa aquelas opções toscas. Aí tu começa, tu é uma bolinha, uma cabeça com dois pés, tipo num castelo. É muito podre, tentando imitar o cenário do Mario World. Aí tu entra, o cara pula muito mal, o personagem não tem graça nenhuma, os personagens muito podre e tu dá espadada, porque tu é um cavaleiro, né? Só que tu só dá espadada pra baixo. Tu não consegue dar espadada pra cima, pra frente, só pra baixo. Se o inimigo não tá embaixo, tu não acerta. Sim, eles falam assim, ó. O vídeo está no post, Dragon's Lair vai tomar no cu, tu é muito podre. Sem falar que o jogo era muito difícil, eu nunca consegui virar. E era uma merda. Só isso, Dragon's Lair vai tomar no cu. Agora, nossa. Vocês acham que é Dragon's Lair? Eu gostava do jogo, mas não joguei do Super NES. Eu só vi vídeo, cara. Eu até baixei o vídeo dele. Saiu essa versão do Super NES, saiu pra Sega CD. Sega CD eu joguei, cara. Não pode ter uma variação. Eu tô internet discada, ainda me toquei que jogo é. Só me toquei no fim do cast. Ó, vocês olhem o vídeo aí embaixo, depois não dizem que eu tenho razão. Eu vou falar de um jogo que acho que aqui é consenso, pelo menos Frajola, eu sei que não gosta. Tomb Raider. Todo mundo fala bem, todo mundo joga. Não, vou. Na época. O Legends é bom. Deixa eu localizar. E o último ali eu não joguei. Mas o Tomb Raider 1, 2, 3, 4 e 5 do Play 1, não dá pra jogar. A jogabilidade é ruim. Aquele, sabe como é que ela vai pra frente, pra lá, pros lados? É retardado. Mas por que citou eu? Não, porque eu sei que tu não gosta desse jogo, ou tu gosta. Sim, eu nunca gostei, nunca joguei. Quando viu jogar? É, pois é, aí que tá. Falam que ela é gostosa, aqueles peito triangular, não me desce também. Ah, eu gosto do bicho mata. Prefiro ver o Indiana Jones, a bundinha do Indiana Jones, do que ver a Lara Croft, na se boa. Se o Sonic esfrega a cara no peito dela, perde as argolas. Ah, mas o que... Mas o que que eu acho ruim. As músicas, a história meia fraca, aquela mansão dela, ah, eu vou treinar na minha piscina. E depois teve o filme. Que o filme pra mim é uma merda, porque aquela atriz também é uma tosca do caralho. Agora que vai vir uma atriz de verdade. Eu não sei se você sabe quem é. Megan Fox, Megan Fox. Agora é a Megan Fox, agora a coisa melhorou. Não é aquela velha acabada. Megan Fox, suga Megan Fox. Cara, é o mesmo. E o jogo é chato, cara. As ações de jogo, cara, ela saiu perfeita no papel, mas para. Porque ela é gostosa. Deu. O que é? É tipo o Dead or Alive, né? Sim, bota uma mulher gostosa. O jogo é tosco, as personagens são gostosas. É o que tinha que ser um filme. Tosco. Mas alguém jogou, virou algum jogo? O Legends eu tentei jogar. Meu irmão virou. Porque eu vendi o Play 2, mas o Legends eu gostei. Eu joguei o 2. Porque virou no Raider. Porque o jogo tem a jogada melhor, flui bem mais fácil, uma história bacana e tal. Mas pra mim, tanto faz esses jogos aí. Pra mim, eu achei ruim. Eu, cara, consegui achar não, ruim. Não, e aquele lance... Não, espera. Demo. Não, o pior é aqueles lances de pegar, abrir a alavanca pra abrir uma porta dentro de uma caverna e tu abre outra alavanca, escala a alavanca, isso. Coisa sem lógica, né? Mas que coisa mais sem graça também. E matar o tubarãozinho lá no começo. O jogo é muito tosco, uma coisa cara. Ruim do Tomb Raider, que era só tudo coberto, altos paredão. Não, tem que escalar muita coisa. Cenário livre. É, porque saiu na época errada, olha. Agora no Play 2 tu vê que é bonito o cenário. Aqueles cenários eram um quadrado em cima do outro. Não, na época Tomb Raider era alta coisa. É, na época era o jogão, mas envelheceu mal, saca? Sim. Sem falar que tu matava os animais, coitados, estavam lá na caverna, o tigre lá, estou aqui com meus filhinhos. Pá, pá, pá! Era os inimigos dela, eram os animais. Era o tigrinho, a ursinha. Meus inimigos são os animais. Meu nome é Lara Croft. Olha meus peitos e minha boca. O Greenpeace odeia esse jogo. Te larga no meio de uma selva. Não, é que o 1 é só naquele lugarzinho, né? Mais ou menos. O 2 já tem. Veneza, vai pra vários lugares. Começa em Veneza, se não me engano, né? É, e tem bem mais coisas. Foi bastante comentado por causa que era, acho que uma das primeiras protagonistas, né? É, e foi, além de ser protagonista, foi um dos primeiros jogos desse estilo, assim, né? Era de, tipo uma evolução. Uma exploração. É, uma evolução de Prince of Persia, era. Assim. É, mais ou menos isso. O Tomb Raider novo agora é que nem esses Prince of Persia. Ah, então por isso que é bom. Aí que tá, o que estragou o Tomb Raider foi a jogabilidade travada. É, eu tentei jogar, mas a jogabilidade câmera. Era o que mais me incomodava. A câmera também. A câmera. Não, se bem que a câmera era amiga dos pornô, dos caras que conseguiam ver. Isso, daqueles homens. É, zoom nos peitos. Ele diz o Six, que é o bumbumzinho quadrado, mano. O Sonic encosta. Usa a imaginação. Usa a imaginação. Usa a sua imaginação. Mas é, pra mim é Tomb Raider. A série. Até o 5 não vai. Não, tentei jogar um atrás do outro. O do Renegade deve ser bom. Vai lá, então mais um agora do nosso outro 20. Olá humanos, olá alienígenas, olá mutantes que escutam o Dreamcast. Quem vos fala aqui é o Fuca, ouvinte e às vezes participando do Dreamcast. Bom, estou aqui para falar sobre jogos ruins. Bom, relembrando todas as porcarias que eu joguei na vida, fico triste por não ter tido o prazer de jogar a porcaria do jogo do ET, que dizem que é a pior merda já feita, né? Mas infelizmente não tive essa oportunidade. Então vou comentar sobre dois jogos que eu joguei, tive o desgosto de jogar, que são dois jogos do Nintendo 64. Aliás, relembrando todos os consoles que eu já joguei e nos jogos dos consoles, o console que mais tem jogos ruins pra mim é o Nintendo 64. Olha aí, Nintendo de olhar! Bom, Superman. Superman pra mim é um jogo que, quem não teve o desgosto de jogar, por favor, tenha esse desgosto, esse desprazer, para vocês verem como um jogo não deve ser feito. Aquele jogo não tem explicação. Superman preso num mundo com a névoa verde que o Lex Luthor fez e tem que ficar andando em argolas. Eu não consigo entender até hoje esse tipo de jogo. Enfim, uma porcaria que eu tratei de esquecer da minha vida e relembraram essa porcaria de jogo vindo o Dreamcast próprio do Nintendo 64. Que bela porcaria, realmente. E a segunda porcaria que eu cito de jogos ruins é a porcaria chamada Blast Corps. Eu acho que esse jogo não foi comentado no cast do 64, que é um jogo que tu controla explosões de prédios indústrias e sei lá o que. São cenários idiotas. Lembro Stunts, aqueles cenários. Quem jogou Stunts no PC vai lembrar disso. Que tu controla carros, caminhonetes, tratores, enfim, o objetivo é ficar explodindo coisas. Que coisa mais besta isso. E mal feito ainda, um troço muito idiota. E o pior, tem fãs. Como é que uma merda dessas vai ter fã? Eu não consigo entender uma coisa dessas. Uma coisa tão mal feita, tá bom, muito ruim, muito ruim. Quem não teve oportunidade de jogar esse jogo, por favor, jogue. Veja vídeos na internet, enfim, vai ver a porcaria que é esse jogo. E como o Cast não se limita apenas em jogos ruins e mal feitos, enfim, vou falar de um estilo de jogo que não me agrada, chamado RPG. Sim, eu sei que eu vou ser crucificado por estar falando isso, mas Final Fantasy pra mim é fraco. Fraco. Escutou, ancião? Fraco. É fraco. Por quê? Olha, eu não tenho nada contra a história, eu acho que cada jogo tem a sua história, personagens clássicos, só que o que mais me desagrada em RPG é a jogabilidade. Essa coisa de turno, de eu bato, aí eu espero a minha vez. Tu bate. Opa, agora eu ganhei um nível, estou mais forte que você. Agora é você que bate. Isso aí é RPG que tu tem que jogar em mesa. Tu joga em mesa, com amigos, com fichas de personagem, com dados. Isso é método de jogo de RPG de mesa. RPG de videogame virtual tem que ser uma coisa mais ação, as batalhas mais intensas. Pode ter o estilo de jogo de RPG com múltipla escolha, mudar a história do jogo, fazer o caminho que tu quiser, mas principalmente o modo de batalha é o que mais me desagrada. Na minha vida, só terminei dois RPGs, que foram os KOTORs, jogos Star Wars, muito mais pela história do Star Wars, e porque nas opções de menu do jogo existia uma opção para melhorar esse estilo de combate de turnos. Que é um combate de turnos maquiado que tu podia ficar batendo e a pessoa podia ficar batendo ao mesmo tempo que tu. Então quem era mais rápido escolhendo golpes, poderes, enfim, ganhava, ou quem tinha mais força, ou golpe mais forte, enfim. Mas era uma coisa ao mesmo tempo, era instantâneo, era ao vivo, não era aquela coisa, bato eu, mato tu. Isso realmente me desagrada bastante. E realmente, não, eu tenho que admitir que Final Fantasy tem milhares de fãs por aí. São jogos com histórias muito boas, inclusive o Final 7, que eu acho que é considerado um dos melhores jogos que já fizeram, enfim, com personagens tão marcantes quanto a Biba do Sephiroth e o Cloud, enfim. Bom, o Sephiroth, o cara é muito foda, eu chamei de Biba, mas ele é muito foda, tenho que admitir. Mas esse modo de jogo que tu bate, eu espero, agora é tu que bate. Ah, ganhei um nível, vamos lá, vamos enfrentar eles. Ah, não, eu sou muito forte, preciso ganhar poder, nível para enfrentar o chefe, senão eu não vou conseguir. Isso aí não me serve. Isso aí pra mim é para putas jogar. E quando eles melhorarem esse estilo de luta em RPG, me chamem que eu volto a jogar, tá? Pessoal, essa é a minha participação. Continue ouvindo o Dreamcast, suas putas. Beijo. Cara, passa a vida inteira falando mal do jogo, na hora de fazer uma lista pra comentar, o cara não encontra. Me aconteceu a mesma coisa, cara. Tive que catar, procurar na minha memória pra lembrar do jogo ruim. Só que pra mim não é tanto assim o jogo ruim, é cara de odiar mesmo. Eu não gosto, eu odeio ele, mas todo mundo que eu conheço gosta. Eu sei qual é. Bomba. Tá louco? Bomba. Vai apanhar. Não, eu vou, agora é só bomba. Eu vou comer assim, agora é bomba, né? Largar os tijolão agora. Não, porque começou também na época do Play 1, que eu cheguei em Porto Alegre e os caras só falavam que era banca, tinha lá as TV lá, banca Play aqui, 1 banca ou no Play 2? Play 1. Jogava no Play 1? Não, eu não jogava, mas eu via lá, os caras só comentavam ele. Tu jogou o de Play 1, né? Joguei o de PC, na verdade. Sim. DPC que tu vê aquela visão de cima, aqueles carinhos pequenininhos. Carinho pequenininho, GTA, né? Vamos pro Gido. Fajola está falando de GTA. Ele vai perder a língua, GTA, GTA, cara. Não, porque eu vou começar a comentar lá aqueles carinhos pequenininhos. Mas que é isso? É o quê? Lego? Não, tudo bem, tem desculpa. Quem não gosta é por causa do gráfico. Tá, começou ali, porque todo mundo aclamava. Claro. Tu olha, chegou lá na banca lá em Porto Alegre, estão jogando GTA. Vamos lá, jogando GTA. Estão jogando. Tu, é tudo o mesmo jogo? Não, compra porque é bom. Não vou comprar isso aí. Não comprou. Não comprei. Não se rendeu ao sistema. Cara, Os caras botavam, pra começar a corrida, era quase 2 minutos de jogo pra carregar. Verdade. Era demorado. E aí, depois veio pra Play 2, veio pra... E depois eu joguei o 3 pra Play 3, 2. 3 não me desce. Também já não... GTA 3? É. Vou sair daqui. O 3 não me desce. Tá louco, meu! Eu joguei o 3. Oh, coitado do meu pai. Ele quase perdeu os cabelos. Eu vim no Frajola e baixando a internet e cheguei em casa e disse: pai, tu vai ter que me dar um PC, pelo amor de Deus. Isso foi em 2001 quando saiu. Aí, outubro, novembro. Cara, eu me emocionei fraca. Eu pensei, GTA era legal. Eu gostava do Driver, né? Aí eu gostei. O Driver era legal. Tem que sair um GTA com toda aquela matança. Eu vi o GTA 3 pronto. Sonho realizado. Mas continua. Por que tu acha ruim? Cara, GTA não tinha muito objetivo, cara. Só uma coisa bobinha fazer. Ah, levar o carinha até lá. Levar o carinho pra outro lado. É que nem a vida, cara. É só coisa bobinha. Não, o 4 eu tenho, me nego a jogar. Tem pra Play 3, me nego a jogar. Dá pra mim, tu não gosta? Qual é a moral do jogo, né? Fala aí. Pois é, não tem moral. Eu só vi tu levar bonequinho pra lá, leva o bonequinho pra lá. Sem contar que o personagem principal andava tudo torto. E as animações, então, acostumado com Final Fantasy. E mas qual tu tentou jogar? Hã? Qual tu tentou jogar? O 3? O 3. Só o 3. Só o 3. Então, cala a boca, não tem o que falar. Mas tu viu os outros que é tudo igual, né? É tudo a mesma coisa, cara. Ele só tá metendo o 4, porque ele gosta. O 4 tem o gráfico. Mas é a mesma coisa. Leva o bichinho pra cá. Eu tentei jogar também, mas enjoa. Passa meia hora. Tá, e aí, é só isso? Ah, o Vice City é fuder. Vice City é legal. Por causa das músicas. Por causa da época e tal, eu acho o melhor GTA. Passa na época. Aí veio o Rodrigo. O 4 eu joguei, bem mais legal a física do jogo. Cala a boca, Left 4 Dead. Mas a fé, pra mim é tudo igual. Sabe? Aí o Rodrigo vem lá e puxa o saco desgraçado do GTA. Não, porque dá pra pegar aquele carro, dá pra pegar caminhão. Dá pra pegar avião, dá pra ir paraquedas. Whatever. Dá pra jogar sinuca. Dá pra ir nas boates pornô. Aí o André veio lá com o GTA 4. Cara, olha só o que eu vou fazer. Pegou o carão. Fez esse caminhonetão gigante lá do exército. Hummer. Aí deu umas bandas lá no putedo, pegou lá duas minas e foi foder lá. Só que não mostra nada, fica dentro só mexendo o carro, balançando. Mentira, aí. Mentira, o 4 mostra. Tu tem 3 opções, boquete, punheta e sexo. Mostra nada. Mostra sim. Boquete, a DPC? A DPC sim. Mostra a cabeça dela e mostra ele estranho. Uau, essa mostra. É a minha vida. Né? Vocês podem, no GTA 4, vocês podem jogar. E não é nenhuma expansão nada. É no jogo. Eu tô com alergia também, coçando aqui. Eu também, porque, tipo, grande merda se mostra essa putaria, quero ver isso, maluco, filme pornô. Quem abaixa o filme pornô? Deu. Não, abaixa as rondas, Atari. Abaixa as rondas, Atari, cara, isso é mais pornô que GTA. Pra mim, é o jogo que eu mais odeio. O cara tá chorando aqui, velho. É a intenção, né? Tem que... Não é o perdão, é o jogo que saiu no livro dos recordes de 2008, cara. The Sims o também saiu. The Sims saiu no livro dos recordes. Tu gosta, fica quieto. The Sims saiu no livro dos recordes. E aí, algum problema com The Sims? Até hoje é o jogo mais vendido. Mas e aí? Faz brigada de boneca? Mas pois é, aí que tá, cara. Minha irmã brigava de boneca. GTA até tentou jogar, mas não vai. Não viram porque demora. É a mesma coisa. É que demora. Quem é pra... Quem tem tempo e vontade... Vai, filho. Eu virei o DDS esses dias, cara. Por Deus, eu fiquei uns 13 meses jogando todas as noites aquilo lá pra virar. E eu não perdi as missões. Tipo, eu jogava uma vez e já passava. Cara, é muita missão. Calma, mas GTA é a mesma praia que CS. Todo mundo joga assim, calma. Não, tu tá comparando com o CS, gata. Mas é praia de Lantaus, cara. Tu vai lá, é assim, Andres, aqueles negão, 3 marombeiros lá, forte, com aquelas músicas de hip hop. Tá. Próximo jogo é todo jogo que o Six gosta, acabou. Então, pra jogar indignado com o GTA. Indignado. Vai lá, Rodrigo, então. Você defende aí ou fala do teu jogo, velho? Fala do meu jogo, né? Não adianta defender. Tá louco? Sim, são 3 contra 1. Você começa a falar. São 3 contra 1, não dá pra se defender. Não, eu respeito a opinião de vocês, tá certo? Tá bom. Eu vou falar o quê? Não vou mudar a cabeça de vocês, vocês não gostam. É a mesma coisa do Six. O Six gosta de Sims, tem a cara que gosta de dar o cu. Tu gosta de GTA. Vai embora, vambora, tamo feliz. 3 tipos de pessoas por Frajola. Os caras que jogam The Sims, os caras que dão o cu e os caras que jogam GTA. O meu jogo, eu não vou falar nenhuma revelação, mas é um jogo que eu tive uma história seguinte. Assim, ó, eu tinha o Streets of Rage 2, que é muito bom, tá? Não é esse jogo. Eu fui morar em Santa Catarina em torno de 97, 98 e eu fui emprestar esse jogo pro amigo meu. E tu sabe, né, que cartucho de Super NES e Mega Drive, tu pode ir lá, desparafusar e trocar o chip do jogo. Eis que o filho da mãe me devolveu o cartucho com um jogo de macaco chamado Toque não sei o que das quantas. Procure na internet, é da Sega, é um jogo 91, 92. Tá, beleza. Eu já conhecia Sonic, eu já conhecia Shinobi, já conhecia Streets of Rage, tudo quanto tipo de jogo. Tá, aí eu jogo... Nossa, todos os tipos de jogos. Pro Mega, né, no caso. Mega. Sim, sim, tô brincando. Aí eu vou jogar o Toque. Pra começar, o guri foi morar no Paraná 3 dias depois. Então, meu jogo... Ah, tô lembrado dessa história. Você foi. Tá, e eu vou fazer o quê? Vou jogar essa merda de jogo, né? Pra começar, a jogabilidade é a mais travada do mundo. Tu pode atolar o teu botão pra frente... Macaco. Macaco anda... Sério, um por hora, macaco. Cara. Macaco. Com as mãos pra trás... É de quê? Plataforma? É, tipo plataforma, saca? 2D. E ele gospe gominhas amarelas pra matar os seus inimigos. Tu não tem nenhuma opção de, tipo, proteção. Qualquer bicho que te encostava, ele dava um grito e me assim... E caía na tela. Tá, depois... Então, lá, eu jogando, eu joguei no Easy, porque, sério, é impossível de jogar ele no hard. É muito fodido o jogo. Tá, e o jogo tem 8 fases. Cheguei na 6ª fase, depois de morrer milhares de vezes. E ainda por cima não tem save game. Thank you for playing. Now, você precisa virar agora no modo normal ou hard. Eu peguei, Java, esse eu peguei o meu cartucho, eu contei até 10 pra não quebrar ele. Eu disse, não, eu vou virar no normal pra ver o que é essa merda. Tá, virei, depois de um ano jogando... Psicologia com o Rodrigo. Depois de um ano jogando, eu passei a 6ª fase e não vem mais aquela frase maldita, aê, vou pra 7. Tu já começa deslizando no gelo em super velocidade, coisa que o macaco não tem. E de cara, em 3 segundos de jogo, ou tu dá um pulo no exato lugar, ou tu morre, porque tem um bichinho, rinocerontezinho andando, tu encosta e tu morre. Eu consegui morrer e deu game over, cara. Aí eu fui virar de novo o jogo. Aí eu Nossa, cara, eu não tinha... Esse cara é guerreiro, joga GTA e joga o macaco. Eu vi, consegui virar o Toque. E no final do jogo eu descubro que o meu macaco era um príncipe que tinha sido transformado em macaco por não sei que líder dos bichos lá. E eu salvo a minha princesinha. Olha, tem história, hein? Mais que um rio. É. Cara, enfim, a experiência que eu tive, eu fiquei com o jogo 8 anos. Inclusive, eu só tirei o meu Mega Drive do limbo porque eu consegui trocar pelo X-Men. Sério, o jogo é raríssimo. Eu acho que se eu tivesse ele hoje em dia e fosse vender pro museu, eu ia ganhar muito dinheiro, porque eu não conheço mais ninguém que tem. Só aquele cara desgraçado que eu quero que ele... Que espero que tenha morrido. Pegou meu Streets of Rage 2, cara. Primeiro jogo que eu joguei na minha vida que meu pai me deu e eu Ele sempre passei. Delatrou esse jogo. Né? Cara, mas todo mundo gosta de Streets of Rage. E o é cara verdade. Me trocar por um lixo chamado Toque. O nome do jogo, Toque. O macaco que anda um por hora. E gospa uma gominha maravilhosa. Não, e, depend... e tu pegava não sei que item e tu guspia várias bolinhas amarelas. Nossa. Aí, esse era o único recurso que tu tinha pra te poder andar no jogo. Macaco é com a Nintendo, não adianta. É, macaco é com a Nintendo. Desculpa, Sega. Não tem nem pra baixar, não tem nem pra Dreamcast, nem pra puta que pariu. Vai ser pra Xbox. Toque 3D. Toque. Agora, eu e o Six concordamos com essa aqui. Não, eu não concordo totalmente. Fique claro, antes que alguém me chute e me jogue. Mas eu joguei o 1, o 2, o 3 eu não me joguei muito. Tem que ter tempo, tem que ter vontade, tem que gostar desse tipo de jogo. Coisa que eu não gosto. É. Vai lá. É, o Six concorda. Eu também, sim. Não que eu odeio a morte, mas eu não gosto e não me esforço nem um pouquinho pra jogar. Que são esses jogos aí. Fala o nome do jogo. Gran Turismo. Não, tá brincando, né? Não tô brincando, meu. É a verdade, cara. Não, como? Cara, peraí. Simulação. Os caras tão putos aqui. O que tu vai jogar se não é Gran Turismo? Tu vai jogar deixa o que? Top Gear 1? É mais legal que Gran Turismo. Calma, fazer minha réplica. Até ontem eu ia ficar muito puto. Agora que eu descobri o Grid... Eu não fico tanto. Mas pode tá. Eu meto o grito não, no meio. Não, me manda tomar no cu que é mais porque respeito. Pra mim, esses jogos não fazem diferença na vida. Cara, fala. Júlio, me manda cara, tomar no cu. Cara, motorista. Me manda tomar no cu. Mentira, mentira. Não, isso aí é mandar tomar no cu pra... calma lá, vai, fala. Não, assim, eu vou falar porque depois eu não gosto. Eu sempre curti jogo de corrida desde de criança, assim, não tanto, assim, mas sempre curti e tal, mas ele, sim, dá o cu também. Aí passou, saiu agora, dos caras que jogam de tempo. Deixa ele falar, a democracia, tá bom, não dá pra se aguentar. Meu. Não, aí tipo, o cara joga o jogo, bah, eu curto o jogo porque é uma coisa que não existe, tipo, bah, tu pode subir em cima de um dragão, viajar, tu pode fazer não sei o que, matar não sei quem, pegar a espada, porque aí tu joga um jogo que tu dirige de verdade. Aí tu acelera, aí não vai. Aí tu começa com um golf, aí tu vai a 70 por hora. Aí tu vira a curva, tu tem que frear tudo quase pra virar a curva. Cara, eu não quero parar de acelerar, eu quero F0, eu quero voar, eu quero tudo. Eu não quero esse jogo de verdade. Se eu quero um carro de verdade, eu vou aí, aprendo a dirigir e pego o carro, fuca, porra. Meu, simulação perfeita de um carro. Mas nem simulação, cara. Mas por que tu quer simulação se tu pode pegar teu carro assim na rua? Tu tem um Lancer que tem mas no jogo? Mas nem tudo tem carro, eu não tinha carro quando eu jogava. Mas eu não sei dirigir até hoje, eu não gosto, cara. Calma, eu acho que deixa pra já contar a história de... como é que ele comprou o Lancer. Tu gosta de simulação? Tu gosta de simulação de avião, Flight Simulator? Não, isso aí não gosto. É a mesma coisa pra ele. É a mesma coisa pra mim também. Tu sabe que Gran Turismo 1 ou 2 eu joguei bastante. Mas não dá, velho. É aquela coisa. Não tem aquela sensação de velocidade tão boa. Aí tu ganhou todas as corridas, não sei que tu ganhou alta grana, tu compra um outro carro que só vai um pouquinho mais rápido. E vira um pouco melhor. Essa é a história do jogo. A história do jogo é essa: comprar um carro. Eu queria comprar. Eu queria no Rock 'n' Racing comprar, dar tiro. Explodir fora tudo. Qual é a graça de tu comprar um cara que só vai um pouquinho mais rápido? Não, compara com outros jogos assim, tipo esse Grid que ele falou. O Grid é bom, sabe? Mas eu não jogaria. Põe o link no post, a comparação. Eu achei o vídeo. Tem a comparação, eu passo pra vocês. O Grid do Gran Turismo, o carrinho lá, o Mini Cooper batendo. E depois o Grid estilhaçando fora os carros. Outra coisa também, tipo, eu curto Need for Speed, saca? Os mais velhos, assim. Eu curto todos. Acho muito a fuder. Eu gosto de Need for Speed, mas perto de Gran Turismo, põe o lixo. Não, né? Aí que tá, tipo, Gran Turismo não vai, saca? Tipo, não vai. Mas como não vai? Não vai. É tipo aquele jogo, que nem o Six falou, jogo de avião, que tem um inimigo lá no fundo aí. Tu acompanha toda a evolução de uma montadora, sei lá, do equipe, o carro, tudo. Ah, mas cara, esse é porque gosta de carro. É, eu não gosto de carro. Eu nem sei dirigir, cara. Conta a história de como tu comprou o Lancer, graças ao quê? Cara, eu comprei o meu carro jogando Gran Turismo, 2 anos. Aí deixando na tua casa. O carro que mais tinha habilidade pra jogar mais driver, né? Era o Evolution. Apesar que o Lancer é a fuder, Mas tipo, eu não gosto do jogo, sabe? Tipo, eu não gosto de jogo de... Na verdade, nem é só de Gran Turismo. Eu peguei Gran Turismo porque... Pra dar polêmica, mas... Eu não gosto de jogo de simulação, sabe? Olha exatamente como é que é o real, não sei o quê. Pô, se fosse avião, é um negócio que tu não tem como... Ou tem que ser muito foda pra conseguir pilotar um avião. Mas cara, é um carro, saca? Tipo, tu vai ali fora e tu pega um carro. Jogar Flight Simulator, né? Porque... Sem falar que tá pra tu pegar e tipo, dirigir os carros foda que tu acha, tipo, Lamborghini, sei lá. Sim. Tu vai ter que evoluir muito até chegar lá, saca? Tipo, é muito. Não. E não digo dois dias jogando, eu digo meses, saca? Eu acho que no caso do Julie é porque ele não conseguiu ter a habilidade de dirigir o carro. Porque no início, no início é difícil jogar. Sim, o jogo é difícil. Tem que tirar a licença, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É complicado. Mas aí eu me pergunto, quem é o maluco que fica 24 horas naquela pista alemã? Cara. Quem é outro cara que fica 2 horas correndo lá? E aí, cara? 2 horas eu fiquei várias vezes naquelas endurances. Uma vez e saí correndo. Não dá, enjoa. Não. É, tipo, é que nem o GTA é pra ti, o Gran Turismo é pra nós. Pensa assim. Não. Entende, Frajola? A gente entendeu o teu gosto por GTA, eu gosto um pouco do GTA. Como ele falou, e eu gosto um pouco de Gran Turismo, mas pra mim é. Sabe? Eu falei até no videocast, cara, sair Gran Turismo 5 eu vou comprar. Eu vou comprar. Pois é, dá pena, sabe? Porque. Dá pena do quê? Saca. É um jogo tão. Tanto faz, sabe? Cara, joga Grid, velho. Estão há 70 anos desenvolvendo o jogo e tu vai... Não, o lance pra jogar é que assim, ó... Duke Nukem Forever também tá 70 anos. É simulação, saca? Tipo, é um negócio que é ali e deu, saca? É só isso aí, deu. É simulação e foi, que, sabe? Que mudou dos outros só foi o gráfico, né? Eu acho assim... Essa é pesada. Não, essa não. Essa coisa é pesada. Não. É, pensando bem, é um HD. O Gran Turismo 5 é HD do 4, HD do 3, que é HD do 2, HD do 1. Porque a jogabilidade melhorou um pouquinho, cara. Não, agora eu vou falar uma coisa que... A única coisa que eu compro... Jola, te amo. Tu vai tomar no cu também. Eu acho assim, ó. O que vocês não gostam do Gran Turismo... Que tem nos outros jogos é o fato de ter o dano dos carros. Que não tem dano. Não tô falando disso aí. Por que você queria andar com um Lancer todo detonado? Não, nem é isso. Eu bati o meu carro e deixei o carro na garagem 6 meses. É. Porque o meu carro tava batido mal. Destruction Derby. Vai jogar Carmageddon então. Vai, era. Não, mas eu não GTA posso dá pra te exemplo, jogar né, Destruction Derby. Mas eu tô comparando o lixo com... Eu entendi o que o Júlio quer dizer. Ele prefere, sei lá, Wipeout do que Gran Turismo. É. Ele quer velocidade. É que na verdade, tipo, ele quer... F-Zero. Então. Rush, F-Zero. Rush! Eu não gosto. San Francisco Rush é um belo exemplo que eu prefiro jogar San Francisco Rush. Ah, eu gosto. Do que Gran Turismo. Eu não gosto muito. Mas tu quer muito. Nem é só de jogo de corrida, eu não gosto até nada. Até Cruising vai ser, arcade. Não, eu acho que vocês três são... Que vocês têm? Não falei mal do Gran Turismo? Uma hora concordou com ele. Não, o único... Tu é traíra, tu não, não presta, não. Tu não é bem... meu primo. Quieto, vou deixar bem claro, eu tenho o Gran Turismo 4 em casa, eu gosto do jogo, só que eu disse que eu concordaria com se eles falassem do lance de não ter dano no carro. Aí sim, que eles optaram por não fazer isso. Agora o resto que eles falaram mal, eu não concordo. Não, que eles usaram muito em física, né? Foi a memória do Play 2, do Play 1, era muito direcionada à física do jogo, é, realismo. O bom pois do é, jogo é que é real. O jogo bom é em replay, né? Que muito é que o que eu não gosto é que é real, saca? Eu é que gosto tá. Do jogo. Tu entendeu? Não é que o jogo é ruim. Eu gosto de o jogo guerra, é ótimo, tipo... mas tá usando exemplo corrida. Jogo de esporte, NHL, NFL, NBA, esses futebol e FIFA. Pro Evolution tudo bem, mas eu sei que aqui Pro Evolution o pessoal não é muito fã. FIFA tinha que entrar não, todos, né, cara? Eu nunca vi vocês jogando Pro Evolution Soccer que nem o André. Não. Ou que nem sei lá não. Quem, sabe? Que fique o dia inteiro Master League, que nem o Fuca. Tem que ser fã. É a mesma coisa, tem que ser fã de carro. Tem cara. Vários caras que eu conheço, muita gente que comprou videogame pra jogar futebol. É, isso até vou contar. Porque eu fico triste, cara. Sim, hein, socorro. É. Tipo, joga no PC. Dois, é, bom, não dá. É, não, é legal fala, jogar não. Em dois, né? Jogar assim com a galera, mas sei que não, não é possível gostar, não é. Não é, pois é. Gostar, votem. No próximo jogo. Votem na nova enquete aí. Cara que gosta de Sims, o cara que dá o cu e gosta... O cara que gosta de GTA e agora a nova opção. Não vou comentar, né? O cara suspeito que não gosta de Gran Turismo. Não, agora eu vou falar de um que o Júlio talvez fique de cara. Zelda! Não me desce. Zelda. Gay. Não me desce nenhum Zelda, pra falar a verdade. Gay. Mas tu já jogou, tu falou que queria jogar. Joguei o 3, né? O 3 é legal. Pera aí, quem é o 3? O Link to the Past. Joguei o Ocarina of Time, mas... tá, e daí, sabe? É sempre a mesma história do Ganon, é sempre a mesma coisa, sabe? Isso que eu não gosto tanto na Nintendo. Sempre a mesma história. No Mario tudo bem ser sempre a mesma história, sabe? Faz sentido, sim. Porque o Mario é um jogo 2D, é um jogo legal. Tá. Mas no Zelda, que é um RPG ação, devia mudar um pouco os esquemas. Tá, tem o Majora's Mask que muda, que falaram que o Majora's Mask é muito mais legal do que o Ocarina, algumas pessoas falam. Mas falam que é o Ocarina ou... Sim, daí todo mundo chupa o pau do Ocarina. E daí tem o Wind Waker, que eu não joguei, que deve ser bom. Esse último aí do Lobinho, achei, tão assim, mais ou menos. Esse daí não tem a mesma história. Mas sabe? Sim. Mas é mesmo, mas vai dizer que não é a mesma coisa. Não, tipo... A base é a mesma. Que o Link to the Past... A base é a mesma, é o Link sempre, toda a vida, ele não fica velho, não fica novo, só no mesmo jogo. Pois é, qual é a lógica? São meio que realidades alternativas. Sim, aí que tá. Não tem ligação, realidades alternativas. Isso não... Devia ser tipo Final Fantasy, então muda o personagem, tá? Mas o Link é clássico. Não me importa, sabe? Não consigo engolir aquele elfo maldito, verde, pequenininho. Não dá, velho, não dá. Elfo que muitos dizem que é o Zelda. Ô, eu tô controlando o Zelda. Eu já sempre ouvi falar com os caras que o Link era o Zelda, mas não é o Zelda. No começo, sim, né? Agora que a gente tem uma percepção melhor, já jogou. Mas o Link to the Past é legal, eu gostei mais do que esses novos. Eu não vou defender, não vou falar nada, deveria defender, mas ao invés disso eu vou entreter vocês. Está no post o link do vídeo do Zelda pra PCI, que é o videogame da Philips, o CDI, na verdade. Vocês já viram esse vídeo? A gente já viu. Eu vi. Só isso eu vou falar. Esse aí consegue ser pior. O Link falando: ah, agora sim que eu vou vencer o Ganon. Com esses músculos aqui, eu sou mesmo um grande herói. Tipo, antes de ir pra aventura, ele: e aí, Zelda, não vai me dar um beijinho? Isso aí é o 2 pro CDI, né? São 2? Três? Faces ao vivo, não sei o que lá e não sei o que lá. Tem um que é 2D, eu vi. Todos são 2D. Philips? É Philips? Ela só deu os direitos. É, Philips e alguma coisa. Mas acima concordar que o tema do Zelda é um dos mais clássicos de todos os tempos. É. O tema. É o clássico negócio do herói, né? Aí que tá, mas não me vai tanto assim, Zé. O pessoal pode chutar, pode... Prefiro RPG mais clássico. É que nem Kingdom Hearts, cara. Até que não, prefiro Kingdom Hearts. É o mesmo porque... estilo, né? Sim, mas o Zelda não... Sim. É sempre aquela coisinha de sempre. Ele começa numa vila, daí ele vai atrás do Ganon e tá. E aí, cara? Pronto. O Zelda não me vai. Não vou com a cara do jogo. Vou falar, né? Pelo menos tu tá na tua. Triste, não, na tua. Tô triste é na minha. Tava lembrando do Ocarina aqui, todo emocionado. Só briga, isso tá legal. Tem que ser muito homem pra criticar um jogo do... Não, é verdade, tem que ser Miyamoto, pra criticar um jogo do Miyamoto, pra tu criticar o GTA, que é um jogo famoso, ele criticar o Gran Turismo, e tu criticar o Left 4 Dead, tem que ser machão aí. Dreamcast, só homens. Só macho aqui, cara. Só Kratos. Mais um ouvinte, então. Mais um ouvinte para nós, deleitar. Aê, seu senhor das putas! Os malucos aí do Dreamcast me chamaram, eu sou o Tatu e eu tô aqui pra falar mal. Falar mal é o que eu mais gosto de fazer. A parada é o seguinte, os piores jogos de videogame que eu já joguei em toda a minha vida, e olha que eu sou velho, foram alguns de plataformas antigas, outros de plataformas mais novas, assim, mas em geral todos foram ruins, foda-se. Começar pelo primeiro, que é Chopper Command, ou Command Chopper, uma bosta que tinha pra Atari. Tu pegava a merda do helicóptero, aí tu tinha que ficar explodindo as merdas. Só que tu não sabia quando tu passava de fase, quando tu tinha que enfrentar o chefão. Não tinha essas porra, não tinha essas merda. Como é que vai jogar um jogo que tu não sabe o que tá fazendo? Era bizarro, era... Nossa, era bosta cagada. Outro jogo que eu me lembro, meu Deus, cara, que é o pior jogo do universo, era o jogo dos Smurfs. Puta que pariu, velho. Jogo dos Smurfs era pior que Pitfall. E olha que Pitfall já era uma merda. Não sei porque as pessoas idolatram, que era uma bosta de jogar. Outro jogo que era uma bosta também era do Homem-Aranha. Você me lembra. Minha avó falou, minha filha, você não quer um jogo de videogame? Eu falei, pô, avó, quero, né? Tinha ganhado videogame e tal. Atarizinho. Não era nem Atari, era CCE, cara. Que era igual Atari. Era um da CCE fudido. Videogame de merda, nem pra ter um Atari eu tinha. Aí a velha falou, me deu o jogo do... Vamos lá escolher na loja. Falou, o que tu quer? Tem Atari, tem River Ride, Pac-Man. Já tinha essas merdas tudo, não queria essas porra. Aí eu falei, não, eu quero aquele aí do Homem-Aranha. Pô, Homem-Aranha é legal, adoro Homem-Aranha, né? Li o quadrinho e tal. É o do Homem-Aranha, eu quero Homem-Aranha. Me dá Homem-Aranha. Cheguei em casa pra jogar. Desgraça da porra, meu, desgraça! Tinha que ficar escalando a porra de um prédio fudido. Aí tu não sabia o que fazer. Tu demorava uma semana pra aprender o que fazer. E quando tu aprendia, tu morria. Desgraça. Terrível. Não vale a pena nem relembrar. Mas eu tô falando de coisa velha, que eu sou velho. Mas tem uns jogos novos que, meu Deus do céu, pode ser o gráfico legal, pode ter a jogabilidade do caralho, pode ser do videogame que tu fica se mexendo. Mas que é uma bosta. E eu vou começar pelo primeiro, que é a maior merda do universo. O jogo é lindo. Bem desenhado, é do caralho. Pá, mas é uma bosta. É o Shadows of Colossus, que tem pra PlayStation 2. Puta, jogo chato, meu. Que bosta ficar ali montando no cavalo. Aí tu levanta a espadinha, tenta achar os bichos, se perde. É uma bosta. Não vale a pena jogar esse jogo. Não vale, é ridículo. Se ainda fosse tipo GTA, tu parasse num lugar, bebesse, matasse umas pessoas na rua, ainda era legal, mas fora, tu fica andando a cavalo o tempo inteiro, fazendo porra nenhuma, tu dorme jogando essa merda desse jogo, uma bosta. Outro jogo moderno que é uma bosta é o Driver 3. Olha, Driver 1 é legal, é divertido, Driver 2 é legal também. Driver 3 é uma bosta, cara, os caras querem tentar ser GTA e a jogabilidade pra dar tiro é uma bosta. Ainda bem que eu baixei essa merda desse jogo, se eu comprasse ia me arrepender, ia pedir pra trocar. Terrível. E acho que é isso, não tenho mais nada pra falar, porque se eu começar a continuar falando, eu vou falar o podcast inteiro. E como eu tô convidado, eu prefiro dizer que vamos fuder esses criadores de jogo aí que ficam fumando pedra aí. Os caras fumam pedra, acho que a gente fuma pedra pra entender essas merdas de jogo. Tomar meio do cu. Filha da puta, é isso aí, eu me despeço de vocês com muito carinho no coração e digo pra vocês, não joga essas merda, hein? Não gasta dinheiro com essas merda aí, ó. Antes de comprar um jogo desse, vai fumar pedra. Aí tu vai entender o jogo. E viva a bananinha, até mais. Just leave us alone. Eu tenho uma menção que Robotron 64, me lembrei. Ah, agora. É muito ruim aquele jogo. Muito ruim aquele jogo, cara. Oh, que curso, Superman 64. Não, Robotron 64, eu aluguei duas vezes. Eu aluguei aquilo lá, meu. Mas tinha, ó, aquele jogo de 64 que o Shumi tinha, como é que é o nome de luta? Bio Freaks, outro jogo ruim pra caralho. Pra Midway, cara, também. É. Vector Man. Opa! Opa, Vector Man é bom. Pera, não é bom nada. É bolinha de luta. É, jogo da Sega. Balls, não é Vector Man? É, Balls, tá falando. Ball Z. É, Ball Z. Ou Ball Z. Vector Man é um jogo da SEGA, seu é, maluco. É, de ação. Tá, mas esse jogo de luta aí também é da SEGA. Esse Ball Z aí. Acho que sim. Da SEGA também. SEGA. SEGA. Só isso. Cara, SEGA faliu com o Dreamcast, meu. Para. SEGA. SEGA. Foi o Landy que foi o Landy. Landy novelas 8. Ah, é. Ó, eu também quero falar de um outro aqui, que sei foi mais de trauma, mas que eu odeio esse jogo, mas eu joguei pra caralho. Robotech, acho que é o nome. Tecnológico, assim. Eu não lembro. Oh, RPG Super NES. É um RPG de Super NES que tinha locadora. O único RPG que tinha pra tirar na locadora. E eu, bah, eu vi as revistas dando o cu pros RPG, assim, bah, porque esse RPG eu vou dar o cu, vaselina, vaselina. Aí, bah, vou retirar esse aqui certo, né? Aí fui jogar, cara, é muito chato. E eu joguei tudo aquilo lá. Eu joguei muito, muito, muito. Quando eu matei o cara que eu achei que era o chefão, não era. Tinha muito ainda. Tinha um castelo, tinha... Cara... É muito chato. Tu só vai ter o robô e tu faz os teus golpes, né? Era tudo pontilhado, quadriculado. Não. Do robô. Aí não. Tem outro jogo que eu vou falar depois. Aí, tipo, o teu golpe tu não tinha que selecionar. Tipo, tu dava L, R, A, B, X, saca? Aí ele dava o golpe. Tu tinha 10 golpes e deu, saca? Não dava pra tu criar. E tu ficava o jogo inteiro com aquela merda de golpe. E os teus personagens eram só um robôzinho que só mudava de cor. Uma merda. Merda. Merda. Aquela música povou a minha cabeça até hoje, vai tomar no cu. Robotrek, acho que é. Robotech ou Tech? Tech. Mas eu lembro desse jogo. Eu vi na revista, daí eu procurei pra baixar. Sabe daí... um jogo que eu adorava e agora eu vejo que é uma piada? Que o Frajola odiava? Guardians Destiny, Guardians Crusade. Lembra? Ah, sim, do ele primeiro RPG que eu joguei na minha vida foi esse. Guardians Crusade. É. Acho que é da Atlus, né? Porque tu tinha um personagem, tu era aquele carinha da armadura, isso. E daí caiu do céu um porquinho rosa. Tinha que cuidar dele. Tinha que cuidar dele e levar ele pra mãe dele, que ele tava... Pokémon. E tu viu o que era o Summons, né? O cara viu o Summon de Final Fantasy 7, do 8, e o Summons desse jogo aí era um porquinho rosa que vinha do nada. E outro jogo que eu quero falar também, Sonic Unleashed. Unleashed. A Play 2. Que Play todo 3. Mundo falou tanto. Todo mundo pagou pau, que o jogo ia ser perfeito, que agora a SEGA que volta. Que volta 2D. Agora vai legal. Eu joguei. Que nem o Julio, joguei. Não cheguei a virar porque não dá mais. O jogo é muito chato, cara. E eu ganhei o jogo do Six, ó, tal jogo. E eu vendi. O Six não aceitou de volta. Eu tenho uma ressalva que o de celular que fizeram é em 2D. Tu joga com o Sonic normal, lembra os antigos. Quando ele vira o lobisomem, tu começa a dar umas... Ah, ele vira um lobisomem. Por que inventa essas pra coisas? Pra quê? Deixa o Sonic... Cara, o Sonic, meu... Ele é o Sonic, ele é o azul. Ouriço, ouriço. You can fly, you can turn the other side of the rainbow. Ele é o Sonic, cara. Aquele bichinho lá que junta com ele. E o mundo explodindo, tem que juntar... Ah, pá. Eu tenho um jogo lixo também, que tu falou de robô. Cara, eu joguei o 2. É tão lixo que fizeram o 2. Só japonês pra gostar. Robopit 2. Vocês já ouviram falar? Eu sei que jogo que é. Robopit, caralho. Olha só, tu é mais ou menos que nem o teu jogo, Julie. Tu é um robô e tu tem que juntar peças, só que é triangular e quadrado, e era em japonês. E eu tive a audácia de... Eu não virei o jogo, mas eu quase virei. Tinha 10 estágios e tu enfrentava um monte de robô e eu juntava pecinha. Esse jogo veio junto com o videogame, o meu primeiro play-in. Né? E tu veio lá em casa pra querer negociar comigo, né, vagabundo? Tu é vagabundo, né? Tu achou que ia me enganar, eu não né? Sei que... Oh, eu achou não... que eu era trouxa. Eu não sei não quem sou. Comprou o jogo. Acho que foi tu. Sabe o jogo que mais se aproximou do estilo do Super Metroid, né? Qual? Super Turrican? Castlevania. Ah, Castlevania, sim. Sim. Castlevania de Play 1 e Saturno é era bom. Muito bom, né? Bom. E tu viu o que saiu pra 64, aqueles dois jogos? Eu não cheguei a jogar, que tristeza, me lembrei agora. porque o The Play 1, aquilo lá, era fantástico. Era até bem... o The Play 2 eu achei um saco, Castlevania do Play 2. Play 2 não joguei. Preferia o Devil May Cry. Não, não jogamos, sim. Tá certo, verdade. Os Game Boy Advance 3 são muito bons. São muito bons. Sim, mas tô falando do 64, aqueles dois saíram dois, cara. E no mesmo ano, né? Um era o 64, outro era Legacy of Darkness. Não, um era... era só Castlevania e o outro era Legacy of Darkness. O homem ainda não chuta. Star Wars e não sei o que. Master of Terrakazi. Isso. Legal, cara. Tu gosta de GTA. Cara, sabe o que o jogo me lembra? Sabe os controles do Mega Drive que tu tinha o modo pause de jogar? É igual. É a movimentação dos personagens. É um jogo que eu sempre quis jogar e nunca joguei. É uma bosta, cara. É uma bosta. Eu joguei numa locadora lá em Santa Catarina. É uma bosta. Luta que eu não gostei foi aquele Clay Fighter. Também não gosto desse jogo. Eu acho trimar. Credo, meu. Que jogo. Tá certo que não é um baita jogão, mas ele é Clay Fighter. É macia de modelar, meu. Clay Fighter, Clay Fighter. Come on over, smash it again. Não, o jogo eu acho trimar. Pera aí, vamos deixar mais um ouvinte nosso falar mais algum jogo aí. Agora vocês vão ouvir o Evil, o Raiden, o Gabriel. Eu acho que o pior tipo de jogo é o jogo de futebol. 11 caras correndo atrás de uma bola, daí tu tem que controlar 11 caras ao mesmo tempo. Já é difícil controlar um nos outros jogos, vai controlar 11 ao mesmo tempo. Ora, tem que cuidar da substituição, tem que cuidar, o cara tá cansado, o cara tá correndo, o cara não tá. E daí com a estrelinha e com a bolinha, pra saber onde é que tu tá. Até os futebol lá da época do 8-bit, lá eu gostava, incluindo um japonês que não é o capitão de Tsubasa. É um outro que o time principal era o Japão, os caras davam um chute e a bola virava um superpoder. Mas depois daqueles lá, assim, Super NES, já desandou, futebol uma merda. E pior ainda, os jogos demoram um tempão, é um tédio aquele negócio. Meu irmão ficava jogando, esperando pra jogar Sonic os jogos, meu irmão ficava jogando isso aí, era um tédio. FIFA, Unreal Eleven, Pro Soccer Evolution, nenhuma deles presta, pelo menos pra mim, opinião pessoal. Jogo de luta 3D. Pô, Virtua Fighter, assim. Epa! Eu jogo, acho... Cara, mano, vocês não têm a sensação que aquilo não deveria ser assim? Eu também achei, não gostei. Eu lembro jogando Virtua Fighter 2 e tava assim, tu tava... Aí tu duas horas pra voltar. É que nem de verdade, mas não quero de verdade, eu quero soltar fogo pelas mãos, caralho. Não, mas Tekken é bom, né? Tu sabe que é... Não, Tekken 3 é massa, Tekken 3 sim que mudou. A minha visão, na época, eu odiava todos os jogos de luta 3D. E o Tekken 3 aí mudou. Mas uns outros jogos que eu não gosto, assim, tipo Virtua Fighter e tal, os primeiros, assim. Street Fighter X. A versão de Mega eu acho melhor de Virtua Fighter do que a de 3D. O Street Fighter Movie, cara! Bah, é muito ruim. Eu joguei do MAME lá pelo arcade, eu até achei legal. Ah, é muito... Cara! Até legalzinho. É vídeo está no post. só isso, né, cara? Um jogo que vai ter gente que disse assim que nós somos desocupados, em homenagem a ti, cara, que eu tô falando isso, Supreme Commander. Eu não acho graça nenhuma. Deus. E eu morri quando eu descobri a produtora Square Enix. Square, e vão fazer o 2. Pode procurar na Game Trailer, no Wikipedia. Cara, eu passei o dia todo estudando a Square. Então, é um jogo que tu odeia da Square. O Frajola que não gosta de Guitar Hero, como assim? Simplesmente não gosto, né? Como assim, meu? Tá, agora como? Vai, explica, agora vai me odiar. Eu gastei 400 pilas pra uma bateria. Puta merda, o que é? Rock Band. Mas sai de perto daqui, mas tá louco, mano. Por que tu não gosta de Guitar Hero? Que não, não é que tu não tem, tu não sabe jogar, por isso. É, eu não consigo, sei lá. Tu tentou no controle? Tentei, mas não. O controle é ridículo jogar. Sim, é. Mas é, da minha no guitarra, é bem melhor. Não, guitarra... É que nem o tapete, a época que eu não comprei o tapete, eu me emocionei vindo os caras dançar, só que eu tentei, não dá, não tem. E o guitarra... Eu também no shopping lá, uma vez me caguei, vou jogar isso. Não é questão de não gostar, aí, não é pra mim. Onde eu aperto, quando... Mas Guitar Hero é mais fácil que esses joguinhos de dança. Bah, Guitar Hero, tu não gostar, isso é lástima. Todo mundo. Não é que não gosta, não é, que tu não é pra mim. Mais um jogo aqui que o pessoal não é fã, futebol, né? Pra mim, futebol era internet, né? Você precisava isso soccer. Isso aí. De lá. Tá logo, shot! Ronaldinho Soccer. Ronaldinho Soccer. Eu gosto de jogar futebol em dois. Sim, eu, o Will, eu e tu, qualquer um assim, que o Will sempre joga comigo, o André. Mas Master League, essas coisas aí não me desce. Não, o que não me desce é FIFA, pelo amor de Deus. Cara. Eu também, eu sou, tô com frajola. Primeiro Pro Evolution. Eu joguei 30 milhões de FIFA. Pra mim é todos uma merda igual. Lixo, lixo. Botando pior os de Mega Drive, qual 95 qual e tal. Qual é o jogo que tu é o técnico? Ah, Ele fut. Aí eu sou o técnico, aí eu escolho a minha escalação do time. Ele disse, tá, agora vai rolar o jogo, né? Aí eu ficava esperando, tá, não dava nada. 1-0 São Paulo. 2-0 São Paulo. 2-1 Flamengo. Tá aí o jogo, cadê? Não, tá o técnico e o computador escolhe o resultado. Que, mas o que, que é isso, né, cara? Toma no cu! E tem gente que joga isso aí. E tá me lá, chico. Opa, ainda na chute. Maluca, vai lá. E agora a nossa participação especial, meu convidado, Slash Rick, do Nowloading Podcast. Olá, galera do Dreamcast, aqui é o Slash Rick, andarilho do Nowload Level 20, e vim até aqui para falar mal de um game chamado Mega Man Legends. Sei que muitos aí podem adorar esse game e achar ele muito foda, mas infelizmente eu tive uma péssima experiência com esse jogo quando eu era menor, devido aos seguintes problemas que ele contém. Ele é uma tentativa frustrada de inserir o Mega Man em uma história, em um game de RPG. Vamos primeiro para os problemas técnicos. O jogo ele tem controles horríveis, tem músicas de fundo, principalmente as dentro da caverna, extremamente irritantes e repetitivas. A história ela demora muito para acontecer, ela é muito lenta, tem muita conversa, pouca ação. Parece que os elementos de RPG foram inseridos no game de forma muito forçada. Por exemplo, seria muito mais fácil você fazer um jogo de RPG onde você controla o Mega Man, que todos nós amamos e conhecemos, enfrentando os robôs mestres e no final batendo no Dr. Willy, sabe? De forma, insere isso no mundo de RPG e estava tudo bem. Mas não, eles criaram uma história totalmente absurda, personagens que nós não estamos acostumados, e retrataram de forma ruim os personagens que nós já estamos acostumados, como é o caso do Mega Man, da Ro, e de uma imitação barata do Dr. Light. Os dubladores, cara, são a maioria crianças, ou seja, o jogo ganha pontos por ser dublado, mas perde pontos por os dubladores serem ruins, apesar de esforçados. E, sabe, é aquele jogo que você joga e parece que ele tá tentando muito ser bom, mas no final das contas não consegue. Ele é forçado demais, demais mesmo. Existem alguns pontos bons no jogo, tenho que admitir, como não deveria ser o ponto melhor do jogo, mas é possível você chutar latinhas de refrigerante dentro das cidades e, incrivelmente, isso é mais divertido do que parece. Mas, no final das contas, o jogo, ele é muito fraquinho. Realmente tem aquelas partes que você pode fazer upgrade nas suas armas e tal, usando itens que você coleta nas cavernas, nas dungeons e tal, mas isso é, assim, é uma pequena fração do que o jogo é. O jogo ele tem um potencial enorme, sabe? Só do fato de ser, de ter o Mega Man já aumenta esse potencial numa escala absurda, mas infelizmente o jogo falha, ele peca em diversos aspectos de jogabilidade, até de visual. Ele teve uma versão de Nintendo 64, o 2 aliás, o 2 acho que é de Nintendo 64, o primeiro eu joguei no PlayStation 1. Os gráficos dele são meio cel shade, sabe, meio estranho, meio chapado. Assim, não é feio, mas não fui com a cara, não achei legal. Sei lá, eu acho que o que mais me irritou foi tornar um jogo com um potencial tão grande num jogo medíocre, não tão bom. É mais ou menos isso. Participação vai ser pequena. Queria deixar aqui e pedir para todos acessarem o www.nowloading.com.br, um ótimo podcast de games. Vocês podem assistir, nós já estamos perto, não sei no lançamento desse Dreamcast, mas nós já estamos quase no nosso episódio 50. Nós temos colunas semanais, notícias. Vamos voltar com o nosso segundo podcast de notícias também. Então, confiram lá, muito bom site. E nós desejamos toda a força aí pro Dreamcast, por favor, que se tornem um grande parceiro para nós. É isso aí, até a próxima. Já terminando, qual é o pior jogo que tu já jogou e vamos fazer aí a lista? Pra mim seria o pior jogo, seria GTA, não consigo, é o único jogo que eu acho. Que tu não jogaria mesmo? Não jogaria, jogou, eu não tenho pra Play 13 e não jogo. Dá pra mim o jogo então, caralho. Não, mas tem Metal Gear 4 pra Play 3 e tu não joga. E aí, desculpa. Aquele jogo que eu já tive o toque, nunca mais eu quero ver esse jogo. Nem pintado de ouro. Muito bem. Julie? Meu pior jogo que eu já joguei na vida não foi nenhum que eu citei. Foi Tekken 2 pra Super Nintendo. Tekken 2 pra Super Nintendo? É um jogo pirata. É muito ruim. É muito ruim. É de hacker, né? É muito ruim. Até me sinto mal de estar falando dele. E o jogo que eu nunca vou jogar, nunca quero ver na frente pintado, mas sem aguentar meus amigos jogando, Unreal Tournament, Quake 3 ou Unreal Tournament 50, ou qualquer desses tipo de jogo chato pra caralho. Estão olhando para trás. Não me desce, simplesmente. Não me desce essa desculpa. Na verdade, estou procurando alguma coisa para tocar. Então, a gente espera polêmicas, comentários polêmicos. Deixe seus comentários falando quais são os jogos que vocês não gostam. Defendendo os jogos que... Criticando. Supreme Commander, o poder é de vocês! É, falem dos jogos, defendam ou chutem junto. Diz quem tá mais de acordo com... É, me ajudem no Unreal Tournament, no Zelda, me ajudem. Tô vendo que eu vou me ferrar em todos, saca? E antes de vocês pensarem, não vou escutar mais porque o cara não gosta de GTA. Mas aí que tá, a gente tem gostos diferentes, tem que escutar, a gente joga tudo que é coisa, cara. A gente sabe, criou uma coisa e diferente. E votem na enquete, você é do tipo de cara que não gosta de GTA, não gosta de Gran Turismo, já deu a bundinha... E gostou... E qual é outro? E o Gran Turismo, cara, não gosto de Gran Turismo. É, já falei, não, e tem mais uma que tu disse. É que o Gran Turismo não conseguiu engolir. Tá lá. Ou você não consegue engolir o Gran Turismo. Vai copiar, sabe, vai. Tudo e obrigado aos nossos ouvintes que, ao nosso convite, falaram dos seus jogos ruins. E tá aí a listinha, link do post, tudo mais, e-mail, recadinhos, nenhum. Então é isso, né? Até o próximo, o nono Dreamcast. Valeu. Aê. Ué. E tá. Até lá vai ser o exame. Agora vai desabar o mundo de você. Teu vai cair de novo. Porque tá todo mundo contra eu. Mas ela vai ser chorando. Contra eu, né? Contra eu. Final Fantasy 8. Mentira. Só faltava, velho. Sério, né? Eu fiquei vermelho. Olha o calor que ele subiu aqui. Tirou até a roupa já. Mentira, isso é mentira. Não. Até vou cortar isso só pra ver tua cara. Que é jogando, né?